Super Controle. Let's rock. Estamos começando mais um Super Controle Podcast aqui direto da residência de Juliano Mosda. Eu sou o Matheus Six e mijar aumenta a minha saúde. E eu sou o Julie. E do you wanna dance? Do you wanna dance? Shake, baby. Do you wanna dance? Shake, baby. Tá. Eu sou o Fuca e já peguei mulheres na noite com frases do Duke Nukem. Oh! Amigos, Fuca e aprendam o jogo Fuca. E hoje temos dois convidados excelentíssimos. Um convidado da nossa cidade, e ouvinte faz tempo e que sabe, saca muito da época do DOS. Por favor, se apresente aqui. Eu sou o Leonardo Grison e eu já toquei o tema do Duke Nukem numa banda de rock. E o nosso convidado especial de fora, de longe, o vovozinho, ouvinte vovozinho, Marvox Brasil. Fala galera, eu sou o Marvox e ninguém pode roubar as nossas garotas de sair vivo. Lembrando que Marvox, a gente já falou dele no cast de revistas, que a gente leu uma carta dele, velho. Foi. Sem querer, né? Obra do destino isso daí. Então vamos, vocês já perceberam pelas frases e pelas alegrias, vamos falar sobre... E pelo tema do cast ali em cima, né? Isso. Mas quem pega pelo... Pelo feed, né? Vamos falar sobre o cara mais fodão de todos os jogos do mundo, Duke Nukem. Sim, o Duke Nukem Forever está chegando para sempre. E vamos fazer um grande apanhado sobre todos os jogos, sobre o que é Duke Nukem e o que ele representa para o mundo atual, Obama. Então tá, mas tudo isso depois dos e-mails da dança das chicks na boate do Duke Nukem. Então tá, estamos começando mais uma leitura de e-mails aqui do Super Controle Podcast. E como os meus chapas me abandonaram todos, estou aqui com o Guilherme Scarma. Ó, sim, e aí, chapa? E aí, velho, bom? Ah, cara, eu tô, velho. Pô, gravando com o meu chapa, o podcast preferido, velho, tá? Pois é, um ouvinte aí de longa data, ele tava no Skype, falei, cara, eu vou chamar ele. Ele é meu amigo, então vou convidá-lo, não é? Eu tenho o pinto grande, né? Ah, não, é por causa disso aí, né? Então, gostaria de agradecer a todo mundo que participou, as 934 pessoas que mandaram, completaram aquele questionário gigantesco lá pra gente receber o feedback na promoção do Super Controle 2 anos, né? E aí, domingo à noite, a gente fez o sorteio ao vivo e quem ganhou foi o André Souza. Então, parabéns, né, chapa? André Souza. Já terminamos e-mails e ele já recebeu os 200 Dilmas. E a nossa primeira side quest, o Portal 2, que tá difícil pra galera começar a seguir esse super controle aí, né? 800 seguidores. Acho que a gente vai passar pra 750, porque a segunda side quest já tá feita e a gente quer botar ela em prática já, ver se funciona aí. E com certeza vai ser mais simples. Mas então vai ser a primeira side quest, vamos lá, a gente completa em ela que haverá outras. Outra coisa então, cast do Zelda, rapidão comentando, muitos comentários, 175, 180, foi o cast mais baixado, muita gente baixou, muita gente mandou e-mail. Então tá, muitos comentários, a gente vai ler alguns comentários, eu e o Skarma, e vamos ler um e-mail. Eu vou ler o e-mail e depois tu lê os comentários, pode ser? É, eu vou ler o e-mail depois, eu vou ler um e-mail só, porque ele é bem grande, depois aí a gente lê alguns comentários, beleza? Então tá, primeiro e-mail é do Thiago Mendes Trindade. Olá, gurizada do Super Controle, aqui é o Thiago Musashi Trindade, Porto Alegre, 27 anos, Rio Grande do Sul. Cara, eu fiquei um tempo sem mandar e-mails, mas como o assunto foi Zelda, não pude evitar. The Legend of Zelda, Ocarina of Time, ainda é meu jogo preferido. Acho que a inspiração da Miyamoto foi o Zelda Scott, da Armação Ilimitada. Não entendi. Não faz muito sentido mesmo. Eu tenho ouvido absoluto, então na época do jogo tirei várias músicas na Ocarina, inclusive The Trooper, do Iron Maiden. Meu Deus. O cara é true, velho. Então tá, aqui ele continua. O tema de Gerudo Valley é a trilha sonora da minha vida. Aliás, a versão orquestrada, substituindo o violão por violino, é uma obra de arte. As mulheres de Gerudo eram nômades do deserto, clima meio persa-islâmico, mas eram um pouco inspiradas também nas Amazonas gregas, olha só. Zelda se disfarçava no melhor estilo Saladino de ser. Epona é o primeiro ser equestre a causar sentimento de empatia. Diria que é a voz espiritual da Eigro, do Shadow of Colossus. Pode ser, né? A Epona não aparece só no Ocarina of Time? Em diante? Acho que sim, né? Não sei, cara, não sei. Dois leigos em Zelda, além dos e-mails, né? Podia ser pior, né, cara? Então tá, deixa eu continuar aqui. Na parte da noite, não podemos esquecer do maratonista noturno, que treinava correndo pelos campos de Hyrule, desviando dos monstros. E o Link tinha que levar cartas e máscaras para ele. Eu não lembro disso, cara, mas bem lembrado ali. Eu tinha um save separado nessa parte, só pro meu pai pescar. E até hoje ele disse que nunca foi feito um jogo de pescaria que chegue aos pés da pescaria do Ocarina of Time. Finalizando o e-mail, que ficou gigante, segue uma outra explicação para as linhas temporais de Zelda. É um vídeo do YouTube chamado A Link to the Future. Que foi um eu sei esses dias, eu acho, até, cara. Eu vi só esses dias esse vídeo aí. Eu tenho que dar uma olhada também. É uma compilação Zelda com De Volta para o Futuro. Eu vou colocar o link aí no post, então, para vocês verem que está bem maroco, certo? Então, com esse e-mail, como esse e-mail ficou gigante, a gente vai agradecer alguns comentários ali, o 175, e o Skarma vai ler alguns aí. Vou ler o comentário do Rodrigo Cimero. Cara, não entendi porra nenhuma da história. Meu cérebro travou quando a GG contou sobre os anões que visitam um vilarejo, ou sei lá, a cada 1000 anos, e os caras faziam festas para eles. Sério, cara. De 1000 e 1000 anos, se louco passaram de geração, costume de fazer festinha, puta que eu pariu. Não absorvi isso até agora. O desenho do Zelda que passava na Globo entra em qual linha do tempo? Pegue o link. Esse link a gente vai... Cara, o desenho aí... Você tem trocadilho. Então, esse desenho aí a gente vai falar num outro cast, acho que na parte 3, que é o Zelda's Wherever, né? Que daí tem o desenho, tem aquele Zelda do CD Philips, essas porcarias todas. Vou ler o comentário do Chapa Anderson Piccolo, né? O cara é verde e tem anteninha, né? Sobre o nome do Link, vocês comentaram duas vezes no cast, mas eu gostaria de acrescentar uma história que li faz tempo. O personagem tem nome Link porque ele é o elo em caixa alta entre o jogador e o universo do game. Outra coisa que reforça isso é o fato do personagem elo, não em caixa alta talvez, nunca falar. Feito propositalmente por Miyamoto para facilitar a imersão do jogador. E os boatos? Quem aqui lembra da história Ariana, a menina que encontrou a Triforce de Ocarina? Eu li essa porra em algum lugar, não faço ideia onde faz tempo. A Triforce em Ocarina. Juro que não tentei procurar a Triforce. Mentira. Mentira, eu sei que você desperdiçou sua vida procurando essa merda. Até hoje acredita nisso. Também aquela história de que é uma das influências de Miyamoto para criar Legend of Zelda. Foi um filme do Tom Cruise. Não sei se é verdade, mas assisti. Chama-se Legend. Feito em 85. É um filme de fantasia bem dark. O vilão é bem Ganondorf Evil. Tem goblins, tem princesa raptada, herói inocente, nada que a gente nunca tenha visto em outros 15 milhões de filmes diferentes, que é jogado em uma aventura para salvar o planeta. Uma fada que o ajuda... Espada e escudo, ele tem que recuperar itens, como o anel. Lord of Rings manda um beijo. E por aí as semelhanças são assustadoras, sem contar que o filme foi lançado um ano antes. Eu já li várias vezes que o próprio Miyamoto admitiu, mas nunca em uma fonte 100% confiável. Eu vou pôr o trailer desse LED daí, dos links também, pra vocês verem se tem alguma coisa ali do Zelda ou se é loucura do Piccolo aí. Então é isso aí, muitos comentários ali, a gente agradece, teve vários feedbacks, a gente respondeu na medida do possível todos. E acho que é isso, né? Muito obrigado, Skarma, pela sua ajuda aqui na gravação dos e-mails. Bom, qualquer coisa, se quiser só chamar. Não, com certeza. Clima dia 3, né? Vamos voltar ao cast de Duke Nukem, que não tem nada a ver com o 3, mas tudo bem, né? Vamos lá. Ah, agora eu já sei do que é o cast. É, né? Então vamos começar com a historinha, né, explicando de onde veio o Duke Nukem, por que surgiu o Duke Nukem, essa porra toda. Anos 80, hoje. Vamos aos anos 80. Voltar. Apogee. Como você fala? Apogee, né? Pois é. Apogee. Se sairmos do Jornal da Globo, vai ser Apogee. Pouquinho. 1987, Fuca. O Fuca já tinha nascido, vovozão. Sim. Foi criada a Apogee. Eu não vou falar muito da empresa, né? Tem um cast da empresa do No Loading só sobre a Apogee, a Tesla Rams, que é bem bacana, assim, explica toda a história, todos os jogos citados. Então, rapidinho, só pra dar uma entrada ao Duke Nukem, né? Ela mudou o nome em 94. Vocês, Leitos Compeira, devem conhecer ela pelo nome Trace the Realms. 3D Realm. As realidades em 3D. Isso, realidade no seu game. Isso mesmo. Na verdade, ela não chegou a mudar o nome, ela criou uma espécie de submarca, né, que eles chamam. É uma divisão interna, a razão social dela continua. E o sucesso tomou conta e eles abandonaram a Apogee como marca, né? Como marca não existe mais lá. E a Apogee é clássica de vários jogos antiguíssimos que citaremos num breve cast de jogos antigos de computador, como Cosmo, Hocus Pocus, Monster Bush e outros. Ela fazia vários jogos, aqueles adventures de texto. Primeiro jogo da Apogee foi, como é que é? Primeiro jogo desse foi do Titanic. Ah, verdade. Beyond the Titanic. Adventure jogava os do James Bond. Adventure. Obrigado. Antes do filme de James Cameron, né? Olha só. E aí então, né? Como eu já falei, da Apogee tem um cast. A gente vai deixar o link aí pra vocês baixarem, que é muito maneiro o cast. Veja só, beijos. E em 91, né? Depois de muitos jogos whatever, que eu não sei se fez sucesso. Vocês da época aí do DOS, que tinha 20 anos pra Jola, Marvox, podem lembrar mais. Mas aí em 91 surge o nosso amigo, né? O Duke Nukem, o primeiro jogo. Pois é, então, a plataforma preferida de Frajola e Marvox, MS-DOS, né? A criação do Duke Nukem, ele foi feito assim. Era tipo, como tinha vários jogos de plataforma, aí a Apogee decidiu criar o Duke Nukem baseado em Commander Keen e Super Mario Bros. É, e esse Commander Keen aí era uma série da própria Apogee, se eu não me engano, né, Marvox? Não era da ID? A ID, ela... A ID e a Apogee trabalhavam juntas, trabalhavam juntas, né? Porque juntas elas fizeram o Doom, o Wolfenstein 3D, todas essas coisas. É, o Wolfenstein 3D foi publicado por ela, é verdade, pela Apogee. É verdade. Se não me engano, quem criou foi o Tom Hall, que é um dos criadores do Duke Nukem. Até no site da Apogee tem entrevista com ele, e ele fala que começou com uma brincadeira, assim, ele fez uma versão demo pra incomodar o chefe dele do Super Mario Bros. 3. Isso, é verdade. E aí eles começaram a levar a sério isso. Deu certo. O PC precisava de algum personagem de plataforma também, né? Já que os videogames já tinham, né? Então... As várias tentativas da Apogee ali com os Hocus Pocus da vida e todos os outros da vida não davam certo. Cosmo, como assim? Então o Duke Nukem chegou com bolas de aço. Então, como já disse Matheus, em 91 saiu nos Estados Unidos Duke Nukem. O que é Duke Nukem? Um rapaz loiro com armas e frases picantes. Duke Nukem é tipo um combo de John Wayne, Clint Eastwood e Arnold Schwarzenegger. É verdade. É verdade. O jogo lançado em 91, saquem a história, então. Em 1997, no futuro... Olha que futuro próximo. Isso aí, sempre mesmo. O Dr. Proto. O cientista maluco queria dominar o mundo. Mas aí quem surge? Duke Nukem. E diz, isso não vai ficar assim o mundo. Eu moro neste mundo. Ele fez como o Six. Ele chegou, não gosta de tiro. Não gosta de morte. Vou matar tudo. Dr. Proto, então, tinha um exército de robozinhos chamados Techbots. Veja só, Matheus, muito medo deles. Robozinhos, né? Ah, tecnológicas, o Zane falaria. Então o jogo, resumidamente, é isso. É um jogo de plataforma, tem cenários normalmente de cidade destruída, usinas nucleares e essas... É um jogo de plataforma clássico, né? Pulo, tiro e tal. O cenário tinha bastante coisa, ele tinha vários tonéis de radioatividade espalhados. Bizarro, sim, né? E 97 é assim, hein? É 97 e Guerra Fria, né, meu? Alto lance nuclear e tal. Pior que Chernobyl. E aí, então, ia avançando, simplesmente tu passava as fases, né? Tu encontrava bastante itens pra dar pontuação. E ele usava só uma arma, né? Que é uma arma de raio. É, uma arma no raiozinho verde, meio tosquinho lá, assim. Uhum. Na época, ainda que pontos eram um grande objetivo do jogo. Isso. Muitos de vocês, e tô falando muitos, vocês não sabem o que é isso, mas uma vez, o teu objetivo no jogo era pontos. Olha, eu virei com tantos pontos, do quanto? High score. O que me chama a atenção é que tinha pra te pegar as vidas, né? Tipo, pra te pegar energia e tal, eram vários objetos. Eram coxinhas de galinha, comidas, inclusive latas de Coca-Cola. Coca-Cola mesmo? Confirmado? Não, mas era uma latinha vermelha com um risquinho branco no meio. Ah, óbvio, né? Vai ser o quê, sabe? Fruk-Cola. Pois é. Então tinha esse lance da pontuação, que era pegar objetos no meio da fase e tal. E se tu fizesse coisas especiais durante as fases, tipo destruir câmeras e vigilância, tinha, em todas as fases tinha muitas câmeras. Ganhava o quê? Fazendo isso. Ganhava 10 mil de pontuação. Era só achievements, achievements. É, os old achievements. É, né? Não deixa de ser. E uma curiosidade do primeiro Duke Nukem, que ele não foi lançado com o nome Duke Nukem. Ele foi lançado com o nome Duke Nukem. Isso. Por quê? Pelo que eu sei, foi lançado como Duke Nukem. Aí os caras se cagaram nas calças, que iam processar eles, e mudaram pra Duke Nukem. Isso. E depois, quando eles viram, opa, ninguém registrou esse nome. É isso e mesmo. E registraram. Então, porque era o vilão do grande desenho Capitão Planeta. É. Boring. E eu lembro dele, ele era um vilão meio amarelo, assim, todo. Que ele tinha mudado ele geneticamente com os negócios de radioatividade. Assim, então ele era meio forte, meio coisa. Assim. O primeiro jogo basicamente é isso, né? Um jogo plataforma tradicional e tal. Aí fez um relativo sucesso, né? O pessoal. Naquela época também não tinha. Muito foi o jogo que mais fez sucesso da Pugia ali, né? Sim, porque... sim. É, o exclusivo... Fez sucesso no disquete. Exatamente. Cabia no disquete. Era um disquete. Mídia, um disquete. 3,5. Não podia ter mais de 1,4 mega o jogo. E... é, mas na e normalmente, normalmente os disquetes da Apogee eram todos azuis. Olha ali, ó, a informação de vovô. Porque quando eu comprava os jogos da Apogee, que vendia nas lojinhas, vinha sempre com o disquete pintado em azul. Olha o ali. Halloween Harry, que também é da Apogee. O próprio Duke Nukem 2, Duke Nukem 1 também é tudo azulzinho. Pra mim era vinha assim, não sei como que vinha aí. Um adendo do primeiro jogo. Se não me engano, o segundo também, ele tinha uma característica que foi descoberta, não digo há pouco tempo, mas não faz tanto assim, que eles tinham vários sprites, né, que são os desenhos dos jogos chupados, literalmente quibados e chupados de outros jogos como Mario, Mega Man. Commander King, não é? É, eu acho que também. Tipo, era o gráfico era o mesmo da coisa. E Sonic também, se não me engano, tinha um negócio que era igual ao do Sonic. Simplesmente foram lá, copiaram e botaram no Duke, sabe? Apogee Malandrex. É, eles usaram bastante coisa do Mega Man 2 de NES. Ah. É que tinha aquela a questão do 8x8 que tu falou ali, é uma limitação gráfica, né? Sim. Que eles não conseguiam fazer o cenário rolar que nem no videogame que estavam fazendo. É, verdade. Bom, então, sucesso, né? Apogee ficou mais conhecido no mundo. O que fizeram, Julie, Duke Nukem 2, lançado 2 anos depois. 1993, o ano em que saiu Jurassic Park. Pessoas jogavam Duke Nukem 2, citavam Unix no filme e viam Jurassic Park. Então o jogo ele segue a mesma linha do primeiro jogo com gráficos um pouco melhorados e tal, né? Esse saiu para DOS 486. E o jogo então era uma continuação. Que no início do jogo ele comenta, então, que o Dr. Proton tinha sido derrotado. E o jogo inicia como, Matheus? Escuta, ele está dando uma entrevista num talk show sobre a sua autobiografia intitulada Why I Am So Great. Já detonando. E aí ele está lá dando a entrevista e tal, aí vem uma luz e captura ele. Aí a luz... Uma luz. E ele some. Aí ele aparece numa nave espacial e os ETs falam para ele... que eles vão chupar o cérebro do Duke Nukem, porque Duke Nukem é um símbolo de heroísmo na Terra e tal, e eles vão usar o cérebro dele para motivar as forças alienígenas para invadir a Terra. Olha só, né? E eles ainda não estavam atrás das babes, né? Não, ainda não, calma. Eles não descobriram que era bom, hein? E aí então eles prendem lá o Duke Nukem numa prisãozinha lá e eles esquecem de revistar o Duke Nukem, que tinha uma bombinha. Ele atira a bombinha, estoura a parede lá e aí ele sai pela nave matando tudo. Duke Nukem, de onde você tira essa bombinha? É tipo o escudo do Batman. I'm good. E claro que ele já tinha algumas frases de impacto, não em áudio, mas escrito, né? Ah. Ele sempre foi foda, Balls of Steel sempre, né? O conceito dos primeiros jogos era bem parecido, tipo, o personagem era o mesmo, cara, fodão, assim, isso, era isso. Louco. Pra olhar ele era igual, assim, as próprias fases eram parecidas, ou seja, a cidade destruída por uma invasão, sim, isso. As armas, aquela questão que o Fuca colocou ali das câmeras de segurança, que no Duke 3D é bem presente, né? Ah, é verdade. Então... É, e uma coisa que me chamou a atenção... Que às vezes no Duke 3D a dificuldade não é nem matar os inimigos, é tu conseguir achar a saída da fase. Exato. E no 1 e o 2 já era assim, tu já tinha que achar a chave. É difícil, é chato pra burro pra achar as coisas. E no 1 e do 2, esses antigos, já tinha que ter a chave. Então tu saía buscando a chave, depois voltava a abrir, e aí passava, né? Ah, isso é bacana, também, isso eu não sabia, porque eu não joguei esses dois games. E o esquema do jogo é o mesmo, né? Então tem aqueles itens que tu acha pra dar pontuação, coisas especiais que tu faz na fase do ganhar pontuação no final, então é sempre a mesma coisa. Aí então, Julie, sua amada Nintendo, em 99, ganhou uma versão para Game Boy Color. Game Boy Color estava em ascensão, né? Saindo tudo que era jogo, Metal Gear, Silent Hill, todos. E aí eles, vamos meter Duke Nukem. Aí meteram Duke Nukem, em vez de fazer uma adaptação do 3D, como fizeram com o Mega Drive, pegaram e botaram o Duke Nukem 2, né? Então é o Duke Nukem 2 no Game Boy Color, o nome é só Duke Nukem, é exatamente o mesmo jogo que o do DOS antigão. Nem melhoraram o troço. Tem umas mudanças, o gráfico ali é um pouquinho mais colorido e tal, mas é basicamente o mesmo jogo, não muda muita coisa, sabe? Só deixa eu deixar claro um negócio que eu me toquei, que talvez as pessoas não saibam. Pra vocês que não sabem, vocês que estão meio perdidos aí, Gears of War, galerinha do Gears of War e cinza, DOS era o sistema que tu usava no computador antes do Windows. Então era, sabe aquela tela que vocês veem nos filmes antigos, que é uma coisa que as pessoas digitam e as coisas acontecem? Era assim. Só que nos filmes é verde, no DOS era branco, sabe? Então, só pra vocês se situarem, tá? Então era o DOS. Então tu queria rodar um jogo, uma vez tu não rodava pelo Windows. Tu saía do Windows, ia no DOS e tu rodava o jogo. Bom, não tem muito o que falar desses jogos mais antigos do Duke Nukem, nem um, nem dois. Não tem, não. Basicamente é isso, né? Eles eram da época, né, em que as fases... Era a mesma jogabilidade com as fases diferentes. Tu ia ganhando mais pontos, pontos, pontos e no final não era lá grande coisa, né? Até... Pelo que a gente falou, o chefão é bem genérico, né? Não tinha ainda os porcos, né? Esses porcos espaciais, e não tinham garotas. Mas tinha as câmeras de vigilância, então... Alguma coisa se manteve, né? mas pela história ali, eles começaram bem o 3D, né? Trilhando o caminho, o mau caminho para o bom, que é o Duke 3D. Vocês sabem, eu estava falando da Apogee, né? Que a Apogee tinha algumas subempresas, que era uma era a ID Software e a outra era a 3D Realms, que depois no final virou a principal, né? E tinha várias outras, né? Então a ID Software foi que começou com esses negócios 3D, né? E de fazer 3D em primeira pessoa. Tanto que a Apogee tem aquele Rise of the Triad, first person shooter muito ruim, assim, o cara come arroz, tem cachorro, eu lembro que era horrível aquele jogo. Enfim. Então, eles já tinham esses experimentos em 3D e tal, mas eles foram experimentando. Então, o Duke 3D só o que é pelas experimentações dos outros, que foi o Wolf 3D, né? Foi o primeirão, foi assim. Foi o primeirão, né, ali. 1992. Então, pensa, tinha o 93, o Duke 2 saiu. E 92 já tinha o Wolf 3D, sabe? Aliás, a risada leite com pera de hoje em dia, né, fala... Ah, joguinho FPS. FPS o caralho. Nessa época era jogo tipo Doom. É isso aí. É verdade, cara? Tipo Doom. Que nem os mais de calção da Copa e chinela Havaianas falam que é tipo God of War, né? Na nossa época era tipo Doom. Que jogo é esse tipo Doom? Vou jogar. Ah, mas não deixa de ser um preconceito aqui, não. Agora é isso aí mesmo. Ah, tipo God of War, tipo God of War. A gente era igual, era tipo Doom. Então não tem que falar mal. E isso aqui época, pra frente da época, né? Então daí no Wolf 3D eles adquiriram toda... O Wolf 3D meio que era da Apogee, mas não era. Assim, era da ID, mas separado. E depois, com todo... O Wolf 3D fez muito sucesso, o Edu, né? É. Quem não queria matar Hitler, né? E ficar preso num lugar que tu não pode pular. E falou do Duke 1 e do Duke 2, eles fizeram sucesso, mas muito limitado, né? A Apogee era uma... Até hoje ela é pequena, né? Acessem o site dela que vocês vão achar que entraram num túnel do tempo, né? É. E ela é... Não tem nem comparação com o nível de produção dos jogos de hoje em dia, né? Até com a id, né? Que a id hoje em dia tá fazendo aquele novo jogo lá, o... Raid. O Raid. Que tá todo mundo, meu Deus, novo jogo da id. E eu ainda vi esses dias, tá? Mas esse novo jogo da id, como é que é? Tipo do... Ei, é tipo do mesmo, né? Tem a clássica motosserra pra serrar a galera. E daí veio o Wolf 3D, aí foi a evolução, todo o sucesso. Aí eles evoluíram para Doom, né? Que quando saiu Doom foi... Ah, mas aí a gente não vai entrar na questão id, software, John Carmack, isso, toda a galera ali. Mas é mais pra focalizar vocês que começou ali, né? Eles viram o Doom, viram o Wolf 3D e aí foi levando até o Duke Nukem. Isso. Basicamente. Tanto que as primeiras versões de Doom que saiu, as demo, o primeiro demo, se eu não me engano, assim, o mais shareware possível, já tinha Apogee no nome, né? Ainda. Assim, foi a primeira versão. Tinha. E o Wolf 3D, ele não foi desenvolvido pela Apogee, mas ela é uma das que publicou o jogo, trabalhou na divulgação toda. E olha só, o Wolf é 92, é logo depois do Duke 1, né? e antes do Duke 2. E o sucesso comercial é o Wolf 3D, né? Que a gente falou que revolucionou mesmo. E então, lembrado que... também porque no site da ID Software em 96, época de internet discada, quando você entrava no site da ID Software, quando você entrava no site da 3D Realms da época, você via a caixa do Wolfenstein 3D na lista de jogos lançados. Né? Olha só. Então ali, ó, tinha todo o lance, né? Então ele foi preparando e com o Doom foi melhorando, eles foram desenvolvendo, foram trabalhando, aí saiu o Doom 2, que era o Doom 1 melhorado, assim, né? Mais violento com coisa. Eles foram adquirindo tecnologia. 95, Ken Silverman construiu a Engine Build. Então, a 3D Realms precisava de um jogo pra bater de frente com o Doom. Porque o Doom tava fazendo muito sucesso. Em 94 já tinha saído Doom 2, Hell on Earth. Então, tava bombando. Então, a 3D Realms precisava de um jogo pra poder bater de frente. Porque nessa época, parece que a 3D Realms, a Apogee, perdeu os direitos de publicar o jogo da Wolfenstein. Então, tava meio que uma briga lá no Texas. Você tava tendo umas briguinhas. Aí, eles pegaram e fizeram. Aí, falaram, então, beleza. Aí o Ken Silverman chegou e construiu a Engine Build, que depois essa Engine foi usada em Blood, Shadow War, Star Wars Dark Force, e ela foi comercializada por um bom tempo. E aí eles lançaram o Duke Nukem 3D pra arrebentar. It's time to kick ass and chew bubblegum. 96, tava todo mundo acostumado com o Duke, com esses joguinhos, mas chega Duke detonando, falando, quebrando tudo, com gráficos 3D, mas era o Doom com o Quake, assim, porque ele usava o 3D nos cenários, coisa que o Doom e coisa mais antiga não usava, que era ainda aquela sprite chapado, e mais assim, o personagem e os inimigos era aquela coisa mais Doom, né? Que os cenários eram mais Quake. Cara, aparecia a mão do cara segurando a arma. Já começou a bem já ali. Começou e aí. A voz também, que nem aparecia a voz nos jogos antigos de 3D. Sim. No máximo, tanto que aliás, é até interessante esse lance da Engine Build, porque ela já estava sendo produzida pela 3D Realms, e aí um ator americano, William Shatner, que é o cara lá do Star Trek, não é? Tipo, o Capitão Kirk. Ele quis produzir o jogo do Tech War. Então ele pediu emprestado pra 3D Realms uma cópia da Engine Build pra poder construir o jogo dele. Aí a 3D Realms pegou e falou: não, eu não vou te dar a cópia. O jogo, a Engine não tá pronta. Aí não importa, eu vou lançar um jogo assim mesmo. Aí pegou e lançou o Tech War, que é o William Shatner Tech War com a Engine Build versão 1.0, que é a versão do Ken Silverman. Já é uma versão 2.0 com o padrão VESA, que dava pra você ver com uma imagem bem melhor e não ser ilhada. Que é o 640 ou 480, né, a resolução. E o VGA, o normal, era 320. Isso. Aí o padrão 2.0 VESA já era tipo... super, é tipo Super VGA, entendeu? Super VGA. Resolução do Wii. Heróis da nossa época, Super VGA. E tinha que ter VGA. Um kit multimídia pra ouvir o som, né, cara? Sound Blaster 16. Ah, tu é rico. O cara que tem Sound Blaster é rico. Eu nunca esqueço que eu queria rodar os joguinhos em Super VGA e não rodava no meu 586, porque eu só tinha 8 megabytes de RAM. Quando eu botei 16, meu Deus, que loucura. O mundo do áudio. PC é a melhor plataforma, né, cara? Toma, era enfim, outro mundo, né? Durante esse cast vai voltar muito no tempo essas emoções da época. Né? Mas enfim, então em 96 foi lançado o Duke Nukem 3D, detonando, era muito radical. Eletrizou todos os jogos do mundo. O grande trunfo do jogo era o cenário, né? Que era tudo muito aberto, era tudo muito atual, né? Tu caía de prédios, tava em boate, em cinema. Isso citando a primeira fase, que dirá os outros, isso, né? Primeiro episódio, né? É, e locais assim, jardins, e entrava em prédios e naves, e tudo coisa mais na atual. Real, né? O Doom era no inferno lá, Marte, mesmo. Sei lá. Como é isso, que é, Marte. E aí o Quake era numa loucura. O Quake também não, sei onde é que se passa. Quake era um cenário gótico, totalmente gótico o negócio. Era, né? Na cabeça do cara do The Cure. E aí. Fox Trio, não acredito. Enfim, então era, não era nada. Não, e aí mudou, era, né? Porque... porra, lugar. Não era lugar bom de ir. Era legal. Não era lugar bom. Como não tinha mulheres? Não, o Duke, né? Duke. Os outros não, não tinha nada. É, mas aí o Duke mudou isso, né? Deixou a coisa mais moderna e diferente, né? que não, ninguém tinha visto isso, então. Era lugares mais similares, né? Quem não queria estar em Los Angeles, naqueles filmes nós vimos cara indo em Los Angeles, né? Caça-Nick. No 1 e no 2 já era, Neo-Los Angeles, já era. Não, mas eu digo em 3D, né? É uma parada nova, né? Pro esses games, assim. Los Angeles 2007, que era o que se passa a história do jogo. É que é tipo falar de GTA, né? Sempre falar do GTA 1 e 2, tá, tudo bem, eram as mesmas cidades, tudo mais, mas estourou com o 3, né? Uhum. Então a maioria nem chegou a conhecer. E ele, eu tava falando esse negócio do cenário, né? Que era totalmente inédito, que era muito similar, assim, do que acontecia no dia, né? Então tu se sentia emocionado, porque tu entrava num cinema e quebrava tudo no cinema, era, sabe, tu ia no, era, fazia parte da tua realidade, né? No, tu ia no banheiro mijar. Então o jogo tinha todo esse lance principal dele, que ele fez sucesso, que todo mundo diz, né? Por causa desses cenários e do bom humor do jogo. O jogo era muito engraçado, tinha umas sacadas geniais, assim, em qualquer momento, assim. Desde o fato de tu ir no banheiro fazer xixi. Olha ali. Desde os inimigos, as armas que tu pega, que eram armas que, no caso, existiam, sabe? Assim, era uma pistola e tal, uma 12. Quem não queria ter uma 12? Todos. E o jogo, olha a loucura, vendeu 3,5 milhões de cópias. Sem contar as depois, as adaptações, né? Só do jogo na época. Então, foi um huge sucesso. Já que estamos falando em venda, a Apogee também acho que inaugurou, mas pelo menos não sei se inaugurou, mas pelo menos tornou conhecido o que é o pai das demos, né? Hoje em dia o pessoal lança demo, na verdade naquela época era shareware. Isso. E o que que era? Era um jogo que ele era praticamente igual ao do original, a única coisa que em vez de ter os 3 episódios ele tinha só o primeiro. Então tu jogava pra testar, se queria jogar todo o jogo, virar de verdade, aí tinha que comprar. É isso aí. Isso era muito claro. Que rolava por aí os disquetes das revistas, né? Que vinha disquete, CD, né? A gente já pegou a época do CD também, mas no início eu chegava a ver os disquetes. E tu jogava, não era 10 minutos. Tinha jogos que era o primeiro capítulo inteiro. Eu lembro do Monster Bush, da Apogee mesmo, que era todo o primeiro capítulo. E tu chegava no último chefão e tu não conseguia matar ele, porque era só o demo. E o Duke era a mesma coisa, era todo o primeiro capítulo, né? I always said if there's a way to go, it would have something to do with women, whips and oil. Uma das coisas que mais chamou a atenção era quase um sandbox, não era como seria hoje, mas tu tinha a opção, por exemplo, de não quer matar aquele inimigo, tu dá a volta, ia por trás, desviava, ia por um duto, tu tinha muitas opções de virar a mesma fase e algumas até tinha duas saídas. Isso, várias, né? Tinha leves níveis secretos e tal. E às vezes tu sabia onde era a saída, tu pegava e dava a volta, né? Quem não dava a volta na primeira fase, só ia lá no canto, lá, tchutchutchu, pulava e deu, sabe? Mas tu podia dar toda, ir lá atrás, entrar lá em cima no prédio. E o legal desse tipo de jogo é que às vezes tu não tá afim, por exemplo, no GTA, tu não tá afim de fazer a missão, tu fica passeando de carro. E o Duke era legal ficar passeando na frase, porque tu achava a revista pornô no chão, tu via uns pôster, mijato, vamos ver um pouco de cineminha, putinha dançando. E mijar era muito bom, que dava vida, né? É isso aí, né? Saúde. Dava 10%. E também tu podia quebrar os hidrantes e tomar água, né? É. Ficava tomando água e aí... E tinha muita passagem secreta, tinha muita coisinha, nossa. Só na primeira fase tem 7. Quem nunca pulou lá em cima daquele outdoor lá pra ver a RPG subindo? Né? Tu via lá, RPG. Mas falaremos mais das armas depois. Então, no Doom tinha 2, 3 lugares secretos, né? No Quake também, assim, era bem raro. E no Duke era cheio, então era alegria. Duke foi totalmente fanservice na época dos First Person Shooter, né? Tudo que os caras queriam tinha no Duke. Tudo. Armas gigantes que explodiam fora tudo, cenários atuais, mulheres, pornografia, que era sinuca. Sinuca. Aliás, o Duke foi o precursor do Battlefield Bell Company 2. O primeiro cenário destrutível foi no Duke. Vocês lembram? Tu olhava, tinha uma parede rachada, tu jogava uma bomba ali e abria a parede. Entrava. Olha só. Só fica atento nas rachaduras das paredes, joga uma bomba e já era. É. Sim. E quanta coisa você descobria, né? Com os gráficos da época, às vezes tu até ficava na dúvida, né? Tinha que jogar em resolução menor, né? Porque, ou com a tela menor, lembra que tu apertava mais e menos e diminuía a tela pra não ficar tão lento? Nossa, é mesmo. Viu, Marvox, como é que o mundo evolui, cara? E nem faz tanto tempo assim, né, cara? Então, outra coisa que ele evolucionou aí foi as armas. Tu ia lá no outro jogo, no Doom, tu tinha a pistola, a 12, que todo mundo ama 12. Se você não ama 12, você é um perdedor. É, mas não fale mal das armas do Doom. Não, mas só aí comparando. Tinha aquela arma mais de tiro, que era uma coisa mais futurista, uma coisa que não existia. O Quake também, né? Era aquelas armas mais louconas, pedaços de latão, né? Jogava Axie, tinha aquele negócio de mágico lá, sabe? É uma graveta, uma vara. Graveto. Uma vara. Compraram dando Olivaras. Uma varinha mágica, varinha mágica. Axen é Harry Potter do demônio, né? Então, e no Duke tu tinha essas, como eu falei, já armas mais similares à realidade. Então tu tinha a pistolinha, né? A 12, que a todos 12. Amam. Falei de novo da 12, mas a 12 era a melhor arma que tinha. E tinha arma de encolher e de fazer o inimigo crescer até explodir. Não tinha uma arma que tá nas duas mãos que ele... Isso, a destructo, quebrava, se eu não me engano. É, 7. Sim, é tipo... É duas bazucas juntos e automático. Ah, Devastator. Isso, Devastator. Né? Número 7. É o número 8, não, 8. 8, número 8, olha ali. É a número 7, sim. É, a número 8... E tem a 6, se não me engano, é aquela granada com controle remoto. Isso que eu ia citar. Bravo. Granada. Pipe Bomb, isso mesmo. Pipe Bomb. Tu jogava a granada e tu explodia quando tu queria. Tu enchia, aí tu vinha, fazia os caras vinha atrás de ti quando tu explodia tudo. Faz eles estavam lá parados olhando a revista pornô, tu atirava. Alegria de jovem. E quem, né? A manha da clássica da época, tu atirava uma, ele ficava com o detonador na mão. Se tu apertava de novo o número, né? Que, né? Jovens, naquela época, tu escolhia o número no computador, qual era a arma, né? Não era trocar pra cima e pra baixo. Então, tu apertava de novo, mouse. Era o 6, né? É, não existia net scroll, né? O do mouse. Era só dois botão. E aí, tu apertava de novo, ele pegava a arma de novo e tu podia tirar mais uma bomba. Era... Nós achava que era manha. Mas pá, enganamos o jogo. E era a alegria dos jovens. Tem arma de congelar também, né? Tem. Isso. Que tu ia lá, congelava o inimigo e ela ricocheteava na parede, né? Dava pra tu matar o inimigo ricocheteando. E tu chegava perto dele e dava um chute pra quebrar. Sub-Zero de 96. Verdade. Outra coisa bacana que também tem na arma é que é a seguinte, tem tipo uma espécie de estratégia, porque tinha algumas passagens secretas que você só podia passar pequeno. Então você tinha que pegar a arma 7 de encolher e jogar contra você no espelho. Aí a arma rebatia o raio e vinha contra você e o Duke Nukem encolhia. E aí você conseguia passar... Pelos dutos de ventilação. Mas se você passava perto do inimigo, ele pisava em cima de ti, que era o que o Duke fazia quando acertava, né? Diminuía o cara, ia lá e pisava em cima. É, uma hora é da caça do caçador, né? E se você fosse na frente do espelho e apertasse o botão de ação. Damn, I'm looking good. Outras coisas a fuder do Duke 3D são os itens, né? Que na época também era similar ao mundo real, então todo mundo ficava mais feliz. Porque era o que? Tu usava asteroides. Puta que pariu. Trabalhei o dia inteiro, atendi telefone o dia inteiro também. Me desculpem. Tu usava esteroides. Você aí, chapa magrinho, né? Não pega mulher porque ficou jogando Xbox. E aí, vou na academia, vou fazer academia, ficar forte, vou tomar esteroide. Duke fazia isso aí pra correr. E o Duke já era foda, precisava tomar. Então era isso aí, né? Essa coisa que tu encontrava na TV que eles falavam, mais um jovem fica com o pinto pequeno porque tomava esteroides. O Duke usava, então era similar ao mundo real. Mais uma polêmica do jogo. Isso, com certeza. Tanto total, que na versão de 64 foi removido, né? Era vitamina X. Pode crer, nossa. Que videogame? Que videogame mesmo? Nintendo 64. A Nintendo sempre, né, deixando tudo mais a menos sangue de areia no mortal. Sempre tirando, né? Outros itens também, clássicos, que era o Night Vision Goggles, né? Sabe, tu vendo de noite, que era escuro, muito massa. Isso, eu lembro que a primeira vez que eu e o Rafa apertamos N e a gente viu. Gente, que alegria. Não dá pra ver no escuro, vamos desligar a luz da boate do cinema. Sério, cara, foi a emoção. Assim, eu lembro, como se fosse hoje, os inimigos ficavam mais claros, então nós pra ver os inimigos mais de longe, né? E também tinha, esse era muito massa. Lutava o Holoduke. H. Barra, boa. Tu apertava H e ele jogava um boneco igual dele. Isso tem um filme muito famoso, que aliás, se não me engano, é dessa época, que usa, que é o Total Recall, que é o Vingador do Futuro. Ah, verdade. Aliás, o Schwarzenegger é muito parecido, né, com o Duke Nukem, né? E acho que foi um dos filmes que popularizou isso, né? Senão eu nem entendi o que que era no jogo, né? Não é esse que aparece as mulheres de três tetas? Esse mesmo. Amo! Marte. E tu jogava o Holoduc, né, num canto, e tu ficava no outro lado, assim, espiando. Aí os inimigos iam lá matar o Holoduc, infeliz. E tu vinha por trás e... Rá, pegadinha do Duke! Matava todos. É que vamos combinar que eles Alien eram muito duros, né? Inteligência não. Artificial da época, né? Não, então eu acho que era de propósito, Alien. Cara, não pode. Era muito de propósito. Pra ser piada mesmo. E tu mudava a dificuldade do jogo, só tirava mais vida, né? Não mudava nada disso. Assim, não tinha isso aí. Não, vinha muito mais Alien. Sim, eles tiravam muito mais. Tipo, vinha muito, muito, muito. E eles não... É, agora que eu me lembro, no nível mais difícil, se não me engano... Eles morrem e não saem da tela. Eles ficam ali e daqui a pouco eles voltam. É, coisa que você, dependendo do jeito que você atira neles, eles começam a ficar se esgoelando no chão com a mão no pescoço, aí eles caem. Aí você já tem que ficar esperto porque eles vão levantar. Aí você tem que pegar uma pipe bomb e explodir eles de uma vez pra sumir da fase. É, mas mesmo quando ele morre mesmo, assim, fica morto, se tu for pra outro ambiente e depois tu voltar ali, ele vai levantar. Tu não limpa o ambiente, a não ser que tu dê exploda ele mesmo, que a gente falou. Tipo aquele nível Nightmare que aparece aqui vários respawns. É, o último ali. É, eu ia falar que é o mesmo nível que o Doom, né? O Doom tu mata os caras, um minuto depois eles estão vivos. Ah, então... vale lembrar do nome dos níveis, que não era Easy, Normal, Hard, era... O mais fácil era Piece of Cake... Depois era Let's Rock. Aí depois Come Get Some e Damn I'm Good. É. Come Get Some. Enfim. Falando mais também dos itens, tínhamos a Scuba Dive, que era muito massa. Nos outros jogos tu ia na água. Se tu ia na água, né? Porque tinha a maioria dos jogos tu não ia. A água morria. Isso. Tu entrava na água. Até hoje tu vai na e água. E tu tinha um aparelho de respiração. E aparecia na tela, né? O negócio que tu respirava com a tua boca. É. Assim. E ainda ficava o som todo mudado. Era emoção. Era automático. Sim, era automático quando caía. E mesmo que tu não tivesse, tu podia ir na água, só que tinha um tempo reduzido de oxigênio, né? Tu não morria simplesmente por cair na água, que nem os outros jogos. E nem tocava a musiquinha do Sonic, hein? Simplesmente começava a perder vida e morrer. E o item dos itens dos itens. Se nós fizéssemos um top 10 de itens de jogos, eu ia citar como primeiro Jetpack. Nossa. Eta Jota. Esta. Por isso que o Grisão falou antes do sandbox, né? Tu pegava o jetpack e tu voava pra onde é que tu queria, né? Não era limitado, assim, né? O céu e tal. Tu queria subir lá em cima do prédio antes de tu fazer explodir. Tu tinha o jetpack e tu ia lá, explodia. Subia, pegava os itens. Sempre itens secretos, né? Com certeza. Tem as botas também, né? Isso. E também tinha as botas, né? Que tu fazia tu perder menos dano nos lagos tóxicos. Essas coisas da vida aí. Mas o jetpack detonava todos. Total, jetpack era demais. Dele stuff e jetpack direto. Né? Tinha. Dele stuff, nossa, pode crer. Tinha a vida, né? Tu podia, além daqueles que tu encontrava na fase, que era que nem nos outros jogos, tu tinha o Med Kit, né? Também, que era interessante porque tu podia ir usando o quanto tu queria. Por exemplo, tu usava um pouquinho agora, esperava perder, mas ia administrando, né? Aperta M. É, ó. Tem também o Atomic Health, que adiciona 50% a mais na sua energia também. É, e isso já tem no Duke 1 e no 2 também. Isso. Que é aquele. É tipo um átomo, né? E ele sempre tava meio escondido, tanto que na primeira fase a gente tava em cima do projetor do cinema, né? Tinha um naquela. No Telentulho ali pegando fogo, tinha um. Cara. Isso. Aliás, na primeira fase você consegue pegar 6 armas de uma vez. Tem, como assim? Fase... Eu nunca consegui, só tu, cara. não, é sério. Ó, vou explicar como faz. Você tem. Não tem aquele prédio que tem o cinema? Sim. Beleza. Você pega o jetpack, sobe até o terceiro andar e entra na janela. Ah, você é verdade. Vê todas as armas. É uma sala que tem uma TV pornô ali. Isso mesmo, você pega todos. Gente, até a sexta, né? Até a sexta, que é a pipe bomb. Que jogo demais. Tinha uma TV passando filme pornô. Tinha uma locadora, né? Você lembra da locadora? É engraçado o nome dessa sala, eu vou catar. Tinha, é até engraçado, porque é engraçado que no sofá, assim, você via até às vezes tacinha com martini. Isso, muito isso. Muito engraçado. Bah, e os pôster... Imagina nós, Nene, cheio de espinha de boné, né, com camisa do The Doors, né, e boné do Lakers, né, ou do Hornets, jogando isso aí, vendo essas mulheres peladas. Era alegria! Tu podia interagir com as mulheres pela primeira vez na vida. Era a alegria dos jovens. Cara, somos chique homens por causa desse jogo aí. Verdade, verdade. Vamos citar agora uma parte também interessantíssima do Duke, que é os monstros. Uhum. Os inimigos do Duke eram aliens, né? Que eles tinham vindo para a Terra para roubar as baits. É, a história do jogo. Sim, é porque, tipo, o jogo, se vocês lembram, ele começa caindo, ele tá caindo, cai em cima de um telhado. Ele cai de uma nave, que é o quê? que é o fim do 2, que no 2 ele derrotou os alienígenas no espaço e tá voltando pra Terra, né? Uhum. E aí ele cai da nave e ele diz assim, ah, eu quero férias e tal, vou descansar. Ele chega, tem os porcos roubando as mulheres. Ah, não, né? E aí ele fala isso. They losing their pectic na bechura in my ride. Um negócio assim, né? É, isso aí mesmo. Meu Deus, Duque, obrigado, Duque. E aí começa o jogo, né? Que daí tu falou, ele vai isso. Atrás. Aí começa. Então, mas quais são os inimigos? Os inimigos são esses aliens, né? Que ele encontrou na Terra. Então, que tem os. Aqueles bichos toscos que não sei o que são. Que são os inimigos mais normais, né? Ah, esses são os aliens. Isso. Então, os porcos não são aliens? Os porcos também são. Não, os porcos são uma mutação dos policiais de Los Angeles. É, verdade, é verdade. Na traseira das costas aparece polícia de Los Angeles. É o APD, verdade. Verdade, verdade. Olha, vocês são demais, galera. São os tiras, né? Os porcos. Os tiras? Os porcos. Porque sempre foram pigs lá, né? Então foi... sempre... É uma tiração só, né, cara? Ai, caramba. Esses aliens tinham uma... versões, né, de cores, né, então tinha o azul que era mais normal, o vermelho tinha o jetpack e assim por aí, né, eles tinham aquelas arminhas lasers, que falaremos mais tarde, só na versão do Duke, High Resolution Pack tu pode pegar essas arminhas que ele usa. Sensacional, né. Ah, é verdade, é que é uma coisa que é dos jogos de hoje em dia, né, que tu não pegava as armas dos inimigos, teus inimigos tinham um tiro poderoso, tu matava eles e deu, né. Tinham também um monte de bicho bizarro, né. Tem os polvos também que ficam nos esgotos, que eles dão aqueles berros horríveis. Sim, que eles são tipo um cérebro voador, assim, né. Aquilo é horrível, assim mesmo. Tem aqueles gordão que fica numa nave que eles falam, só que então. Que tem uma metralhadora, né? Tipo, giratória? É, que ele tipo, joga uns torpedos da RPG em cima de você. E tem um monstrengo verde que também que tu tá caminhando, ele sai do chão, tu nem vê, e ele se gruda em ti e fica na tua cara. Ah, as larvas, é verdade, tem as larvas também. É. E, sai dos ovos, né? Sai dos ovos. É, e ela não é um monstro, que se tu fizer aquela manha lá, o DN Monsters. Que tu tira todos os monstros, elas continuam, tchau. Continua. Elas vêm, e ainda você escuta elas rastejando assim no som do computador. Nossa, é muito estranho. Parece um papel amassando assim, muito engraçado. Isso tudo gurizado em 96, saca? E coisas que vocês viram em Half-Life, sabe? E esses monstrinhos subindo em vocês, assim, de novo. Em 96 já tinha isso aí. Outros monstros clássicos, uma coisa do Duke, né? Esses inimigos eram os básicos, né? Tinha aqueles da água também, tinha outras... É, tem os répteis também, que tem a metralhadora na mão, que aparece no segundo episódio também. É, tipo um dinossauro, né? E tem também os tubarões voadores, né? Que quando eles começam a chegar perto de você, faz aquele barulhão da arma, da laser trip, e você tem que atirar antes, porque se eles chegarem perto de você, pode tudo. Então tinha esses inimigos e classiquíssimos os chefões, né? De cada capítulo, isso, né? Aqueles... É, só faltou um inimigo. Aquele que começa a aparecer só no quarto episódio, que é um alien marrom que te ataca um raio pra poder, você poder encolher. É, aparece no quarto episódio, no Atomic Edition, que é uma edição que eles colocam no quarto episódio, The Birth, e aí aparece, tipo, esses aliens que são marrons. Então, os chefões, né? Quais eram os chefões? O primeiro episódio era qual? É o Commander. Se passa no... tipo um Grand Canyon, né? Isso, a última fase do Grand Canyon. Aí você tem que entrar numa espécie de uma nave espacial enterrada no Grand Canyon. E aí você aciona um botão. Aí ele, tipo, tem um cenário todo verde. Isso, com uma lava. É como se fosse a nave dos aliens, né? Um rio de lava no meio cortando. E aí ele vem do buraco do chão. O Duke Nukem coloca a perna sobre a cabeça do chefão. E dá um tiro na cabeça dele. Isso. Pra ele morrer de uma vez. Ah, que tinha até uma animação daí, né? Isso. Terminava com a animaçãozinha. Que aí no segundo capítulo é o Overlord. O Overlord, ele era aquele bichão com um bocão enorme, que aí no final do Duke Nukem pega, corta a cabeça dele e caga na cabeça dele. Isso que eu queria dizer. Ele mata o vilão, corta e caga na cabeça. Isso sensacional. No jogo. Jornal ainda, hein? Gente... perceba o quanto isso é. Isso era demais, mal, né? Cara, não adianta. O cara liga. E aí, Duke? Beleza? Onde você está? Estou na lua. O que tu fez? Acabei de cagar na cabeça do meu inimigo. Sensacional essa parte que ele senta na cabeça do inimigo, ele abre o jornal e ainda subia a música tema do jogo, velho. É. Muito bom. O link está no post. deleitem-se com a genialidade do Duke Nukem 3D. Sim, tá, cara, não dá liga, pô. Vamos jogar, né? Vamos jogar. É. E no último capítulo, quem era o chefão? Eyeball. O olho em forma de bola de futebol americano, que né? É no estádio, que... né? Aí ele, tipo, ele dá um chutão no olho. O bicho tá de frente pra aquele gol do futebol americano. Ele dá um chute no olho do bicho. Aí o olho do bicho passa pelo gol e fala: Game over! eu lembrava de ser do olho. Era muito massa, assim. Aí depois, no final, mais legal ainda, né? Que aparece a cena, tipo, uma cena... É, não cena, mas tipo, fica a imagem do Duke Nukem e um áudio do Duke Nukem traçando uma mulher. Que ele fala... Que ela fala... My name's Duke Nukem. Um My name's Duke Nukem. After a few days of R&R, I'll be ready for more action. Aw, come back to bed, Duke. I'm ready for some action. No! Ele mata os inimigos, faz cocô, faz gol e pega as mulheres. É. Gente que jogo mais que demais. E aí tem o quarto episódio, né, que aparece na Atomic Edition, que é o The Birth, que o Duke Nukem é chamado pra salvar a Área 51. Isso. Né? E aí até aparece, é legal, porque no começo do quarto episódio aparece um videozinho do general falando, né, Duke, you got a new problem here, ele fala, né, assim. Aí ele mostra no vídeo os aliens ao redor de uma mulher grávida. Por quê? Porque os aliens estão chuchando a mulher pra poder... procriar a raça deles, entendeu? Claro. Como eles fazem hoje em dia, né? Todo mundo sabe que os aliens vêm pra Terra procriar, né? Tá, mas a história já não era isso, que tem aqueles ovos que a gente encontra no Duke 3D, já não é, era mais mas aí no quarto episódio fica mais claro por quê, entendeu? É aí que o Duke descobre o que tava acontecendo. É, aí aparece o Duke Burger na segunda fase do quarto episódio. É muito engraçado. É, porque na história, aí... né, o Duke ele não sabe bem, né? Ele vai descobrindo ao longo que ele vai avançando. Por isso que ele vai pra Lua e depois volta... O cara joga ele lá, né, meu? Vai, faz aí, meu, o que você quiser, vai. Não é que ele chega na Terra e tá acontecendo tudo de bom. Que putaria é essa? Que putaria é essa, sabe? Vamos lá ajeitar o mundo, né, cara? É. Não curto mortes. Não curto mortes. Vou ir pra Lua ver se estão matando gente lá. Aí ele é legal que no quarto episódio aparece outro inimigo diferente, que é o porco dentro de um tanque de guerra. Que aí você tem que ir, pra você matar, você tem que ir atrás do... Você tem que dar a volta, isso que é interessante. Porque o jogo já começa a mostrar que os personagens não são... você consegue dar um 360 graus nos personagens, entendeu? Não é aquela coisa de papel que você vê a mesma face. É que no 3D você gira, normal, né? Do PC, tu queria ver a bunda da mulher, não dava, né? Então, por isso mesmo. Então e você, aí, tipo, dava... Nesse inimigo, você conseguia dar a volta por trás e tinha um botão... igual o botão do fim da fase. Se apertava, dava uma sirene e você saia correndo e explodia o tanque de guerra. Mas que demais. Que destruição. Falando isso, né? Incluindo pra passar de fase, tu quebrava um vidro, né? Que era daqueles de emergência. Tinha um símbolo assim nuclear ele quebrava o vidro e dava um soco no botão. Autodestruction. É, tipo... Isso é tipo Doom, cara. Tipo Doom, cara. É tipo Doom, é isso mesmo. Tipo as bandas tipo Strokes, é tipo Doom, cara. Voltando, né? Tem o chefão do quarto episódio, né? Isso, na verdade, é a mãe, né? É a rainha de todos esses aliens que jogam, colocam ovos, né? Então, a última batalha é debaixo da água. Nossa, é sofrimento puro, né? Porque você consegue pegar um scuba diver pra poder chegar lá embaixo, mas se você não mata... Enquanto você tá matando a rainha, aparecem vários dos aliens marrom pra poder te jogar raio de encolhedor e mais os polvos pra poder te dar porrada também, te morder. Sim, eu lembro que era hiper difícil, que eles tinham feito justo esse quarto episódio pra quem já detonava de cabo a rabo os outros três, né? Então daí ele foi totalmente difícil, tipo o Doom 2, né? O Doom 2 é muito mais difícil que o 1, né? Doom 2 é cruel, velho, né? E esse aí é engraçado também que nesse quarto episódio você encontra até a produtora que faz os cartazes que você vê nas fases. É a Stacy Productions, que é das irmãs Stacy, que é aquelas gêmeas que aparecem nos cartazes de filme pornô. Olha ali! Nossa, Duke Nukem. É um mundo, né? É um universo. Stacy, é engraçado, no começo se aparecer Stacy XXX. Você entrava dentro da produtora. Nossa, muito, muito interessante. Você chega, tinha um encounter com elas. Você chegava, tipo, tinha uma sala que elas estavam uma abraçada com a outra, em cima da cama, e uma mulher vestida com roupa de sadomasoquismo. Não tem uma fase do Duke que estão filmando um filme pornô? Não sei em qual... Então, é justamente essa. Stacy XXX, que é a sétima fase do quarto episódio. Ah, tu interrompe a brincadeira, né? Mas dá pra ver que é todo um cenário. Tem o é todo um cenário. E se você mata as gêmeas, aí enche de porco. Nossa. Faz sentido. É. E como é que termina a história do jogo, desse Duke Nukem 3D? Então, Duke Nukem, pelo menos na terceira... O 3D, o Duke Nukem 3D lançado em 96, termina, a primeira versão, né, termina com ele. Ele deu um chute lá no olho do bicho do terceiro episódio, e aí ele vai lá, né, tipo, vai lá fazer o... As garotas. Dá uma bimbadinha na namoradinha dele lá, sei lá se tem namorado ou não. Mas... Namoradinha não, eram duas. Todas. Eram duas? Não, monogamia não é com ele. Mas ele tinha todas eram namoradas dele. Aí acaba por aí. Aí, no Atomic Edition termina com ele colocando a pipe bomb no peito da rainha mãe, e aí a rainha mãe explode todos os pedaços, ele sai nadando e acaba. Aí aparece uma imagem com todos os criadores do jogo ao estilo mini crack. Nossa, sim. Tudo cabeçudo. Esse é das antigas, mini crack, Copa de 98. Sem pensar. Caralho. Mas então, é bom citar aí pra galera que o Duke Nukem de 96 pra PC, e daí essa Atomic Edition saiu quando? Saiu em 96 também, aliás, eu tive uma expansão, né? Sorte de comprar. Foi uma expansão, porque foi assim, a revista Senha número 1... Caraca! Eu tinha! A revista Senha número 1 colocou esse jogo, Duke Nukem Atomic Edition, e eu só consegui ter a versão original a partir dessa revista, que acho que eu comprei foi em justamente 97. Olha ali, senha número 1. E tinha o que a mais nessa Atomic Edition? Tinha um episódio a mais e tinha aquele fase maker, né? O editor de fase. Então, tem o build map, né? Que aí o pessoal, quem é fã, assim, que o pessoal começou a encher a internet na época de mapas criados por fãs, mapa pra multiplayer, porque o Duke Nukem 3D, ele já tinha suporte pra multiplayer com aquele Top 10, né? Aquele 10 Games, não, né? Assim. Só que ele não tinha suporte pro multiplayer via internet, né? Então era bem limitado na época. Era bem limitado. Dá pra jogar até com 8 pessoas só e pronto, né? Tinha que ter uma rede montada com todo mundo no jogo. Isso, né? Que eu ia citar, né? Que o Duke tinha uma coisa clássica de escolas de informática. Era o multiplayer do Duke. Todo mundo na rede, montava uma rede com vários computadores. Ou juntava os computadores dos amigos, né? Que geralmente tu fazia isso quando tu ia dormir na casa do amigo, porque era uma baita mão, né? Ligar vários computadores juntos. E ligava em rede e jogava Duke multiplayer com vários Dukes de várias cores diferentes. É até engraçado isso aí que você falou da escola, porque eu cheguei a instalar a versão que eu comprei em casa do Atomic Edition no computador da escola, quando eu tava, acho que na sétima série. E eu levei o CD, instalei no computador, de repente a professora chegou e falou: "Sei que instalou isso daí, né?" Uau. Aí eu falei: "Não sei, já tava aqui, eu tô jogando." Boa, sempre rolava isso. E tu sempre, né, saudosistas da minha época lembram, tu sempre escondia o jogo o máximo que tu podia, tu fazia uma pasta, trabalhos, matemática, muito difícil, contas difíceis, e lá dentro, assim, tava escondido o jogo, né? É isso aí. Aí se a professora achava, tu olhava pra ela. É porque os computadores da escola ainda comportavam os jogos da época, né? Hoje em dia, nem a pá. Ah, pois é. Verdade. Dava pra você se divertir, né? Então, continuando o multiplayer do Duke, né? Depois de um tempo, quando eles viram o sucesso desse multiplayer de rede, eles criaram aquela TEN, né? Isso. Que era Total Entertainment Network, que era pra tu jogar online pagando, né? Tu pagava $20 por mês, se não me engano. É caro, hein? Que na época era caro. E começou em 6. E aí tu usando o modem, né, tu configurava todos os TCP IP e bababá, bababá, que era uma loucura, e tu podia jogar online contra outros caras, né? Era a época daquela Game Spy, né? Gamer Spy, negócio assim. Isso. Né? Tem gente que ainda joga, hein? Tô Game Sheets, GameSheets.com. Sim, ainda jogam. Hoje em dia tu usa o Hamachi e dá pra jogar, assim. A versão High Definition Pack, tu joga assim, né? Online com a galera. Sensacional, velho. Joga e perde, né? Porque eu fui jogar uma vez e, cara, tu morre muito, tipo... É, os caras são muito viciados. Eles são muito viciados. Só eles estão jogando desde 96. Só no servidor do Doom 2, você já vê, você olha assim, você entra na sala, nossa, você fala, caramba, todo mundo jogando, é Suécia, é Londres, é... Tudo cara, que é país. É bem que tu falou, a galera joga desde 96, sim, sabe? Os caras joga, sem parar, né? Oh, tô jogando desde 96. Não tá nem gordo, aí, comendo meu, cheats, cara, sem camisa. Mas é, tipo, pronto. Frajola com o Perfect Dark, os caras não evoluem, não adianta, né? Tem que jogar. É, né? Aquela coisa, não tem, é uma coisa que marcou, né, no computador, não tem como. A gente não era tudo adolescente na época, ainda mais do que no 3D do computador. Só pra você ter uma noção do grau de preocupação, assim, da época que a gente era tudo adolescente, tinha aquele esquema que aparecia embaixo, né? Adult Content. E você, o pai podia muito bem colocar um password pra sumir com as mulheres. Tinha nas opções, tinha lá Adult Content, tu botava um password e não tinha, né? Que significava que o jogo era bom. É, não tinha esses negócios de classificação que nem tinha hoje, não, viu? É, não tem, não. E sem falar aqui, ó, até vários sites... que a gente visitou, aí os fãs ainda mantêm vários servidores de Duke, hoje em dia, muitos Duke 3D, não tô falando de outros Duke, Duke 3D pra jogar, tanto em Linux, tanto em qualquer coisa, tem várias versões, né, o Eduke 32, e os servidores conhecidos, o Young, né, que também é servidor do Shadow Warrior, que é outro jogo feito na mesma engine, né, o Meltdown, Duckster X, eu joguei nesse Duckster X, eu não me lembro, se era um negócio na Alemanha, acho que os caras da Alemanha, e eu morri muito, eu nascia... Tá morto. Na sério, cara. Os caras. E eles ficavam pulando, assim, voando, e tu olhava, tu levava um tiro, tu caía, aí de repente mostrava o cara de jetpack lá, 30 km te matando. É engraçado quando você podia apertar o F7, você conseguia ver o corpo do Duke Nukem. Ah, é, a visão, ela virava um jogo de terceira pessoa. Sim, né? Cara. E se você, tipo, morria, né? Você conseguia, dependendo do jeito que você morria, se não for por explosão, apenas por hit, né? Você apertava F7 e você conseguia ver um pouco do Duke Nukem caído no chão e ensanguentado. É engraçado é que tinha uma manha, tu aparecia, digitava DN, viu, ele fazia isso, que era a mesma coisa que apertar F7, eu não sei porque. Isso. Não sei porque o pessoal, né, facilitava F7, pronto, já. Ah, não. Eles criam. Ah, então, também tinha uma coisa bacana também, quando você apertava o maior, o sinal de maior e menor... Você tinha aquela visão esquerda e direita, né? Pra você ver o que tava acontecendo do seu lado da fase, sem olhar pro lado. Lembra disso? Não. Tipo, tu só dava uma espiadinha pro lado. Isso, era, hoje em dia o pessoal usa aquele lean, né? Que você dava uma espiadinha de lado, assim, né? Mas o lance. Mas no Duke Nukem você apertava aqueles botões maior ou menor daqueles. Sabe, aqueles triangulinhos lá que tem aqui na setinha. O Duke tinha muita coisa, a maioria dos jogadores não usava tudo isso, né? Porque tu não dava conta de tudo que ele tinha. Não, né? não dava não. Mas era engraçado fazer isso. Muito. Era uma tirada, né? Uhum. E foi o primeiro jogo que quando você apertava backspace, ele dava um 180 pra poder ir pra trás. Ele dava o Michael Jackson. Michael Jackson. Assim, esse negócio dos fãs, eu acho que é uma coisa que ajudou muito, né? Que, olha só, tem essa ferramenta pra construir mapas, que isso é fantástico, né? Aliás, nas entrevistas que tem no site da própria Apogee, um dos caras conseguiu emprego lá na Apogee. Assim, ele criou cenários pro Doom na época. Maravilha. E muito bem feito, chamou a atenção, foi contratado, né? E daí desenvolveu o Duke Nukem. Então, olha só, gente de know-how aí, né? Sensacional. E outra coisa, em 2002, se não me engano, a Apogee liberou o software do Duke Nukem. 2003, o código. O código. Então, os fãs começaram a recriar tudo que é tipo de coisa, é por isso que hoje em dia tem tanto servidor ativo e tem o pacote em alta definição, que a gente já falou, né, High Resolution Pack, falar pra quem tá ouvindo de repente não conhece, que adaptaram pras placas de vídeo hoje em dia, como tá o jogo, né, vocês vão jogar, vocês vão achar tosco, né, mas aí vocês desliguem e olhem como era na época. Aí vocês vão ver que é um milagre o que faz aqui. É, tem um botão que tu liga e desliga, né? Aliás, Julie, na revista Senha número 1 tem passo a passo de como criar as fases pelo build map. Ele ensina. Eu lembro que nós sempre tentávamos fazer as fases e o Rafa nós não conseguíamos. Não, é difícil. Nubizão. E antes de nós citar a parte mais interessante, uma das mais interessantes do Duke Nukem 3D, que são os easter eggs e as safadezas do Duke, vamos citar aqui todas as versões que ele teve, né? Isso, é bom citar, né? Que teve... Até pro Mega Drive, acho que teve, né? Do que no... Teve o Mega então, Drive. Horrível. Cita aí todos os vamos citar, games. Né? Teve o Plutonium Pack, Atomic Edition, né? Então, o Plutonium Pack justamente é o episódio The Birth. Só isso. Que quando saiu o Atomic Edition, foi... Juntou tudo. Juntou todos. Ah, sabe? Tá. Beleza. Então, saiu como expansão. Só que depois, quando saiu o Atomic Edition mesmo, pegou e falou, junta tudo de uma vez e aí tirou o Plutonium Pack. Mas quando você vê escrito no Atomic Edition, um about do Atomic Edition, tá dizendo, episódio The Birth do Plutonium Pack. Isso aí. Teve também, depois teve o Eduke, que foi uma adaptação do código aberto, né? Que nós vamos... Não vamos entrar muito em detalhe. Teve outras versões do Duke, né? Que feito por outras empresas, que era só expansões, né? Que nem, acho que os caras nem cobravam, na verdade. Tudo baixava. Que era o Life's Duke Caribbean. Life's a Beach. Ah, eu já cheguei a jogar isso daí. Duke Life's a Beach. Nossa, é engraçado isso. Isso, o Duke Out in DC. Esse eu lembro, meu irmão baixou e jogou. Tu entrava na Casa Branca, aí tu chegava. Isso. Que na época o presidente era quem? Eu lembro desse. Era o Bill Clinton. Lembro. Isso. Tem que salvar ele, né? Época do Mônica Lewinsky, né? Todo aquele aquele escândalo sexual. Então tu chegava na sala do presidente e tu dava espaço e tu escutava os gemidos. Ah, boa. Era demais. Teve também o Duke Nuclear Winter, né? Que é uma versão tão difícil. Que é tem uma fase de Natal, né? Era glacial. Isso. Mas tinha o Papai Noel, essas coisas, né? Que tem que salvar o Papai Noel, acho que é. Papai Noel era o próprio Duke Nuke, né? Duke Nuke Bot. Ó, o Papai Noel era controlado por aliens. Não, mas hoje em dia é assim também. É. Então, e o jogo se passa no Polo Norte. Então teve várias outras versões loucas aí, mas isso aí, pra te ver, próprias empresas de jogos faziam versões do Duke e distribuíam, sabe? De tão fácil que tinha esse negócio de fazer as fases. E teve as versões dos portadas, né, do Duke 3D. E olha a festinha, isso aqui é festinha. Teve um Duke 3D pro Gamecom. Quem lembra do Gamecom? Ah, um beijo. Falaremos, não vamos falar. Falaremos do Gamecom quando vamos falar de videogames fail. O comercial também do Gamecom tá no link do post, porque é ridículo. Temos o Duke 3D pro Sega Saturno, né? Que era uma versão bacanérrima pro Saturno, porque ele tinha... Dava pra tu jogar online pela Sega Net e dava pra tu jogar com o controle analógico do Saturno, né? Que foi um dos primeiros controles aí com o analógico, né? Vocês lembram na época aquela coisa redonda que parecia um CD, que era, veio pra jogar Knights. E daí tu podia jogar com ele pra ter todo esse negócio da mira, né? Essa trilha sonora muito boa. Acho que até era melhor que a qualidade do som do PC. Sim. E que tanto que depois saíram umas versões Eduke, essas coisas da vida, a trilha sonora era justo da do Saturno. É, que era em CD, né? Era música normal. Tá, não era uma banda tocando, mas era uma música, não era aquele midzinho. Mas é praticamente uma banda tocando, sim. Depois tivemos o Duke Nukem Total Meltdown. Esse aqui é o do Play. Primeira pessoa ainda. Só muda o nome, porque é o nome do primeiro capítulo. Isso. Que é, né, Layman's da Meltdown. É como se fosse um port, né? Que nem a o do primeira... 64, tem um nome só do 64, né? É o 4. Sim, é a primeira aparição do Duke Nukem no PlayStation, no PSX. Isso. Né? Então, e esse aí eu não sei, ele era igual do de computador, assim? Era não, não, porque a primeira fase ele começa numa espécie de cenário meio japonês, meio místico, um negócio assim. Mas não tem nada a ver com o primeiro... Vale citar, primeiro... né? Se quiser, mas é uma adaptação do Duke 3D, então. Isso. Né? Sim, sim. Então tá. Tivemos adaptação para Nintendo 64, né? Que tinha o multiplayer de 4 telas, clássico do 64. E os gráficos melhores. Tá. Era, os gráficos, assim, coisas que eram em sprites, né? Que eram em 2D, assim, que eram papelzão. Era em 3D. As explosões, por exemplo, né? Sim. A explosão era aquela explosão mas tipo do Turok. Mas as putas tu não via a bunda. Detalhe. E como era da Nintendo, todos sabem, na Nintendo... Eles não deixavam essas coisas para as crianças não podiam ver. Não podiam ver essas coisas, né? Violência, sangue, mulheres nuas. Então eles tiraram tudo. As falas, aliás, também, que eram piadas, assim, mais sexuais. As falas eles tiraram? Acho que não, as falas... Esse Duke Nukem 3D pro Nintendo 64, ele teve umas fases que saiu fora. Isso, várias fases, né? Caíram fora. E todas essas piadinhas de duplo sentido saíram tudo fora, né? Caraca, mas... é verdade, não tem as putas. Sim. E eu acho que nem tem a boate, na verdade. Tem a boate, sim. É, foi um jogo capado, né? Mas não tem as putas, tá certo. Bem lembrado. Mas tinha esse negócio de os gráficos um pouquinho melhor, os inimigos não eram tão pixelados, né? Mas mesmo assim, sem putas, no Duke. O som é muito bom também, agora sai um gravão quando dá explosão, agora a jogabilidade não é legal. Ele não é fluido assim, que no do PC, ele parece meio duro, assim, não sei, não gostei. E os chefões finais dos capítulos não eram mais aquele sprite gigante papel, né? Eram em 3D mesmo, assim. Várias coisas assim, né? E tinha algumas armas novas e modificadas. A RPG não era RPG, era um lançador de granadas e tal. Enfim, era uma versão... Era o mais perto que tu podia ter de uma sequência na época, né? Que era uma versão modificada, mas mesmo assim todo capado. Então, eu não fico feliz com isso, porque não tinha Molières. É, quem jogou a versão de PC e depois vai jogar do Nintendo 64 vai se decepcionar, né? E a questão dos gráficos era melhor que o original do PC, mas se pegar o pacote de resolução alta que tem hoje em dia é muito melhor. Sim, é, claro. Com certeza. Mas pra época, sim, era... É 98, 99, isso. Muito doido, né? Olha, gente, ouvintes do Super Controle, Brasilzão. Gente, tem os ouvintes de Portugal também, do que é? Mega Drive. Tivemos Duke Nukem 3D Mega Drive aonde? Somente no Brasil. Um abraço. Meu Deus. Somente no Brasil. Quem fez nossa chapa? Tectoy. Fernando Henrique Cardoso fez. Tectoy adaptou Duke Nukem 3D para Mega Drive. Eu lembro na TV falando que ia ser Duke Nukem 3D pra Mega Drive. E era em português? Com a voz do Alexandre Frota? Não tinha nenhuma voz. Não tinha voz. Infelizmente. Cara, e não funciona direito em certos emuladores, hein? Não funciona direito em certos emuladores, porque foi uma adaptação muito do demoníaco, assim. Tinha um chip especial. Eu tive a sorte de baixar e jogar e me merece. É. E ele é muito parecido com o Wolfenstein 3D, sabe? Isso, tu não pula, né? Era tudo quadradão, não. Assim. A tela... O Frajola vai gostar, então. Mas... Mas foi muito modificado, assim, era muito limitado, assim. Mas era pra Mega Drive, era pro videogame 16 bits, sabe? Mas é que o Mega Drive vendia, né? Acho que é vende até hoje, então. É que Tectoy, né? Tectoy mantinha viva, né? Ela tinha lançado o jogo do Pica-Pau, que era totalmente feito no Brasil, então essas adaptações loucas aí. Os ports, né? De Duke. E porque no Mega Drive podia sangue também, né? Porque não é da Nintendo, né? Na Nintendo não podia, né? Então tu dava tiro nos bichos e saía sangue. E tinha as putas no Mega Drive? Tinha nada, não tinha nem direito as fases, né? Só joguei a primeira fase e depois até desliguei. Falei que não, para. Tinha corredores, isso eu lembro. Que nem Wolfenstein. O vídeo, o link tá no post aí, né? Então. Se puderem, baixem no emulador e joguem, né? Se puderem, comprem, né? Por favor, comprem. Né? Passa uma ajuda. Até que toy. Depois tivemos a adaptação pra Xbox Live, como disse o Frajola. Em 2008, né, que tem várias coisas novas, tu pode voltar, a mira, né, no controle, várias coisas pra poder jogar online. Enfim, é melhorado, mas não é tão diferente assim do original, mas é só umas melhorias pra se adaptar melhor ao Xbox e aos jovens. Também tivemos as versões para o iPhone e o iPod Touch, né, que é sem música, sim. Não tem música nenhuma. Não, isso é verdade, não tem. Não tem música. Leve Duke no bolso. Leve Duke no bolso. Né? Isso. E não tem... música nenhuma, só tem os efeitos sonoros mesmo, nenhuma música durante todo o jogo. E é uma adaptação meia porca, né? Tá, mas não é numa espécie de emulador de DOS que tem isso. Não, mas não, é oficial. Eles vendem como um app, Duke 3D o jogo. Tanto. Cara, tem pra celular, qualquer celular tem. Não, mas esse é diferente porque é um emulador de DOS, que é pro Apple, então vai funcionar no iPhone e no iPad, e que ele tem outros jogos. Funciona o Wolf também. Isso. Tanto que, como é um emulador, como fica na cara que é um emulador, quando tem muitos inimigos na tela, fica muito lento. Que é um emulador, né? Não é uma coisa nativa, então. E como não tem teclado, eu achei legal. Parece que a tela fica quadradinha lá em cima e aqui fica o desenho de um teclado como se fosse um computador de DOS, né? Com aquela tela antigona, entrada pra disquete, faz o desenho, assim, tem um lance meio retrô, assim. E também, por causa disso, eles tiraram todas aquelas áreas abertas, sabe? Assim, é uma loucura. É uma adaptação meia porca. E também saiu para outros celulares, né? A versão mobile, temos links, tá no post aí das versões mobiles aí, que são até bem adaptadas, porque Duke é um jogo antigo que ele quer pouca coisa, né? Nós jogava ele com a resolução de 320x240, né, gente? Então tem essas adaptações loucas aí, né? E outras coisas que vamos citar aqui, Duke Nukem 3D Reloaded, que eles estão refazendo todo o Duke 3D com a Unreal Engine 3, eles estão refazendo tudo, tem ativo, o link está no post, né, imagens e vídeos, tá, e tal. Tá ficando bonito. E tá lindo, ótimo. Eles vão refazer tudo. Fãs, né? Fãs que amam. Amor. O amor move montanha. E a Pugin não vai processar, ele não é... Não, porque ele já liberou os códigos, né? Então, foda-se. Liberar os códigos, faz o que vocês quiserem. E com quando eles lançaram o código, ó, faz o que vocês quiserem, gurizada, nós não vamos mais ganhar dinheiro com isso. 2003, né? E aí o pessoal pegou e fez esse High Resolution Pack que a gente tanto falou. O que que é? O pessoal pegou o jogo original. É mais ou menos o que vocês veem com o Monkey Island novo, sabe? O remake. Sim, tu... DPC. É HD, é bonito pra caralho, mas tem a opção de deixar isso, velho. Tu aperta um botão no teclado que eu não lembro qual que é, ele realmente volta exatamente no igual como é que era no velho. O Monkey Island é F10, eu acho. É. Então baixem o Hyrule Zoom. Vocês que nunca jogaram Duke estão aí interessantes com a nossa emoção. Que não... Se vocês nunca jogaram, baixem o Hyrule Zoom. Vale a pena pra caralho, né? Baixa ali que tá... O link está no post, Duke Nukem. Sensacional. Então vamos agora a uma coisa importantíssima do Duke. Como a gente já falou no início, o Duke Nukem 3D era conhecido pelo humor. Era muito humor, né? Era muita piada e coisa. Então, vários elementos curiosos do Duke, principalmente os easter eggs. Vamos falar dos elementos curiosos que a gente já citou muito. As mulheres, que tu podia dar dinheiro pra elas, estavam dançando em biquíni. Azul. Tu dava dinheiro e elas mostravam os peitos. E tu falava com elas... Do you wanna dance? Shake it, baby. Do you wanna dance? Shake it, baby. O Duke dava um dinheiro pra elas, mostrava ele dando dinheiro à mão, né? E, ela, e elas mostravam não, os peitos. Não, ele não jogava as notas, ele dava a nota, tu atirava nela. Você as só, notas, só jogava a nota se você digitava DN Cash. Não, mas se você apertava o espaço... ele dava educadamente. Mulher, sim, dava né? Educadamente. Mas tu matava as putas, daí voava um monte de nota. É, é bem lembrado. Sempre me davam remorso. Com todas as leis, a hipocrisia de hoje, eles nunca iam deixar fazer um jogo assim. Cara, olha o novo aí que tá sendo, né? E nós estamos matando gente, não. Estamos fazendo podcast de graça. Então, vocês que estavam criticando, vocês estão errados. Só um pouquinho. Tinha aquelas mulheres presas, né? É, que elas falavam, kill me. Isso é uma referência ao filme do Alien, né? Isso, né? Com todas essas referências do Duke que vamos citar nas curiosidades. E também os ovinhos, né? Que saiu os bichos eram referência a Alien. E várias dessas coisas com as mulheres, né? Tanto que no 64, tu tem que salvar as mulheres. Tu entra nos lugares e tu salva elas, assim. Tu encontra essas mulheres aí, Kilme, em vez de falar Kilme, tu salva elas. Salva. Tinha padre também enforcado. É, na terceira fase, na igreja. É verdade. É. Que loucura. Tinha também, né? Você consegue encontrar o Doom na terceira fase do jogo. Ali é um easter egg. Não. Bom, bem... E tem umas fases que você encontra a cabeça do John Carmack. Gênio, cara. O cara é gênio. Não adianta. Só pra você ver como que tava o negócio lá. Né? Tipo, só pra vocês terem uma ideia da diferença de realidades, um dos primeiros jogos de PlayStation 3 que saiu, FPS Resistance, teve toda uma polêmica, porque tem uma fase na Inglaterra que eles mostram a catedral de Manchester destruída, assim, por causa da invasão alienígena. Sim. Isso aí gerou uma polêmica na igreja porque mostrou a catedral destruída. No Duke Nukem 3 eles enforcavam um padre, sabe? É, isso mesmo. Não, mas olha só, deu muita polêmica também. Também. O Duke foi, acho que só polêmica, porque primeiro, palavrão e coisa, mulher pelada, monstro, violência, sangue. Até os padres gostavam disso aí. E o percursor dele também, né? O Wolf, nossa, o predecessor, o Wolf, por causa o Wolf foi até banido na Alemanha. Nessa época começou, né? Daí tinha o Mortal Kombat também, que levou, começou o PEG 18 lá, que pra galera não jogar muito. E aí foi uma época boa, né, cara? Ah, foi uma época boa. Mas então, se tem as curiosidades desse jogo, o Júlio tava falando. Vai isso, vamos citando as curiosidades que tem. Só pra vocês verem o que tem de referência a filme e coisas engraçadas no Duke. Uma das curiosidades que a gente citou é essa aí, né? Da violência exacerbada, isso. Que deu polêmica por tudo, né? Deixa eu falar uma que eu me toquei lendo a história do Duke muito tempo atrás, enquanto tava esperando baixar o High Resolution Pack. Por que é DN Cross? Por que é dele? Porque Cross, K-R-O-S-Z, é o nome de um dos primeiros jogos que fez sucesso da Pogee. Olha ali. Legend of Cross. Aí tem tudo. Por isso que o código de fase, DN Scott, é do Scott Miller, né? Que é o criador também. Olha ali. E DN Stuff, porque é coisas. DN Weapons. Weapons. Eu dei uma pesquisada hoje de tarde e... É fantástico o que tem de easter eggs, e não só easter eggs, e referências à cultura pop da época e tudo mais, né? Só vou citar por cima algumas, muitas eu fui procurar na fase, olha, é difícil achar, cara. Tem muita passagem secreta e coisa, um negócio complicado. Tem uma sala, olha só, é só no Atomic. Numa das fases você vai achar uma parede lá. Você aperta um botão, de repente abre e você entra na sala. Eu não vou dizer de quem é, eu vou dizer o nome do setor. Setor 7G da usina nuclear. Tem uma rosquinha em cima da mesa. Vamos ver se vocês adivinham quem é. Vou deixar assim, né? Um abraço. Outra referência fantástica, aquele filmão, é Um Sonho de Liberdade, né? É um filme clássico que... Bah, mas é que aí eu vou ter que cuidar pra não contar o final do filme aqui, né? Ah, capaz, filme velho. Dá. Você chega no... Vai ter um aviso escondido, né? Numa das paredes da fase. Lá pela cima você chega numa cela de prisão, tem um pôster de mulher na parede. E esse pôster está escondendo um buraco. E você atravessa esse buraco e foge e tem toda uma... Enfim, se você não assistiu esse filme, se fudeu. Contei o final. É, que não... Se tu assiste o filme, tu faz sentido, porque eles também tinham cavado um túnel e tinham colocado a foto da mulher. É, esse Um Sonho de Liberdade é o seguinte, o cara é preso injustamente e ele passa a prisão inteira, 20, 30 anos da vida dele, planejando a fuga. E pra não notarem que ele fez um túnel pra fugir da prisão, ele botava um pôster de mulher pelada pra tapar o buraco do túnel. E no final eles descobrem. Então se fuderam, contei o final. E olha só, na primeira fase, vocês já repararam, tu desce lá, né, do bigulinho ali na frente do cinema, tu olha pra trás, lá onde tem a RPG que o Julie falou. Sim, sim. Tem um outdoor gigante escrito Innocent. E um ponto de interrogação. Na época era uma citação ao julgamento de O.J. Simpson, que o pessoal levantava cartazes guilty, guilty, perguntando um negócio assim. É. Do coisa da época, né? O.J. Simpson, pra quem não sabe, era um ex-jogador de futebol americano e ator muito famoso. Olha, o último filme bom que eu acho que teve era Os Loucademia de... Não! Corra que a polícia vem aí. Que ele era muito famoso, tava... bem de vida, né? Mas foi acusado de matar a sua esposa, né? E aí a sua carreira foi para a prisão. E tem uma outra referência que quando... Agora eu não lembro que mundo é. Acho que é na terceira fase do primeiro mundo. Tu entra no barzinho e tem umas TVs ligadas, né? Vocês já experimentaram olhar essas TVs? Tem uma perseguição de carro passando na TV, assim, como se fosse uma reportagem de TV. E aí, é o O.J. Simpson também, um dos episódios que aconteceu ali. Bom, sim. Anos 90, amo. É. O Exterminador do Futuro aparece no jogo também. Tem o Terminator, o robô, né? Isso. Ele tá esmagado num determinado momento, que é o final do filme, destruído, né? Tem uma parte que tem o chicote e o chapéu do Indiana Jones no meio do canyon lá. Tem Luke Skywalker vestido com a roupa de um soldado imperial e enforcado. Você encontra isso. Sanguei. É. Agora, uma das que eu mais gostei aqui é uma referência fantástica e foi colocado como easter egg, mas tem gente que discorda, diz que não é easter egg. Quem virou o jogo mesmo, acho que se obrigou a passar por ali. É o seguinte, tem uma fase, é bem difícil de achar, tá no meio de um labirinto de montanhas, de repente tu acha uma parede rachada, que nem a gente comentou antes. Tu detona essa parede e tu entra num túnel e tu vai indo e de repente tu começa a ouvir... assim, bem assim. Sight Hill. É. Não, para com isso. E daí você se dá de frente com o monolito do 2001, uma odisseia no espaço. É verdade, no segundo episódio. É, que nesse o segundo episódio inteiro, quando tu olha pra fora, do lado da lua tu vê uma coisa brilhando que parece o monolito quando tá brilhando, né? E esse monolito, o mesmo som do filme, e você entra nele e ele é um teletransporte. E ele te leva para um outro lugar, e lá tem astronautas, e tem um astronauta morto igual do filme, né? Tem um outro easter egg parecido, que também numa dessas fases da Lunar Apocalipse, você acha os criadores do jogo com a cara deles nas roupas de astronauta mortos. É uma bela homenagem botar um criador sensacional. Morto. Sensacional. Né? Deixa eu ver o que mais. Assim, tem umas coisas engraçadas. É, tem no quarto episódio tem um... Na fase Pigsty. aparece um mural, né, que é dentro da polícia, né, de uma delegacia de polícia, né, e aí você encontra o retrato deles, dos criadores também num quadrinho pendurado. Como se fossem procurados pela polícia. Os caras capricharam. Eu vou ensinar um, então vou dar a dica, porque é o mais fácil dos outros, porque é na primeira fase, né? Então você vá na primeira fase, entre no cinema e vá no banheiro, tá? Mata os aliens, mas não vai matar com a bazuca e o caralho a quatro, porque tu não quer destruir o lugar, tu quer só matar eles, tá? Limpou a área, então tu vai lá procurar. No primeiro mijador lá, o mictório, tu olha um pouquinho à direita... Você vai ver um número de telefone. Não é aquela coisa gay, chupe o pau, o telefone e tal. É uma referência a uma música dos anos 80 que cantava esse número e tal, e eles botaram lá. Aí depois tu vai lá no banheiro do número 2, né? Tem um alien fazendo o número 2. E aí tu vai lá, olha bem embaixo do vaso, tu vira pra direita, no chão. Presta bem atenção, bem lá embaixo tem um e-mail, que é de um dos criadores, é o e-mail pessoal dele, é um dos criadores do jogo também. Sensacional. Não, os caras, que é o cara que criou aquele cenário, né? Sensacional. Meu, os caras fizeram tudo quanto é... Eles pegaram tudo da cultura da época, né? Não, é fantástico, assim, eu procurei coisas assim, referências a filmes e coisas, não acaba mais, tem essa aí do Alien. Tem a Lara Croft. Quando tu encontra o Indiana Jones, ele fala uma fala que ele só fala aí, que eu não lembro qual que é, mas eu lembro que quando tu encontra ele fala só essa vez aí, só quando ele encontra o Indiana Jones. É aquela, Winnie the King, Dr. Jones. Isso. E pra te ver, né, como os caras capricharam, eles já fizeram pensado esses easter eggs, né? Os caras mandou o dublador gravar uma fala só pra falar aí, né. E tem mais referência a Simpsons, falando do Bart. Tem uma que tem legal. Um bilhete pra lembrar de buscar o Bart na escola. Aquela que tu comentou ali da igreja, eu acho muito boa, né? Porque tu chega na igreja, já é um cenário meio macabro que tem o padre enforcado na própria igreja, né? Aí tem uns vitrais e uma cruz de madeira com um fundo que tu vê aquela coisa dos aliens, assim, aquele fundo muito... É muito macabro. Aí tu quebra os vitrais e tu ganha um item ali, uma coisinha... Fica trifeliz, descobri, né? Só que aí tu tem que apertar mais um botão e aí tu vai ali na frente ter a cara de um demônio que dá um cagaço só de olhar. E aí tu aperta o botão de ação, né? Na época era o espaço, e treme tudo e aparece uma passagem secreta. E aí tu entra lá, caminha e tu acha o Doom. Olha, aí ele solta uma frase também. Ele fala, esse é um dos um Doom morto, uma coisa assim, né? Mas é o próprio personagem do jogo Doom, assim, igualzinho morto. Tem um easter egg que o Grisão me comentou, nem eu não sabia, que na versão de Mac, tu vai num certo lugar e tu digita um certo código, e no cinema, em vez de aparecer a mulher dançando lá, aquele filme é ótimo, passa aquele comercial clássico, 1984, da Apple, né? É BN1984, como se fosse fazer um cheat, né? Isso. E daí aparece um comercial de 1984, que é muito clássico da Apple. E pelo que eu entendi, eu nunca consegui ver porque eu nunca tive acesso à versão do Mac. Pelo que eu entendi, passa no telão, como se fosse um filme assim, nesse comercial. Se acharemos, o vídeo está no post. Então, ó, veja, ó, as loucuras que os caras programam, porque pensa, tem que programar. Então, é uma piada levada muito a sério do que nunca em 3D. E é também engraçado também uma parte do cinema que você abre a cortina e você tem que dar um tiro aonde pra poder abrir? Ah, é verdade. E o detalhe é que antes de dar o tiro já tá meio rachadinho, bem lá. Então, pois é. Não, o jogo é fantástico, né? Aliás, uma coisa curiosa disso da Apogee ser uma empresa pequena, né? Nas entrevistas os criadores falam, né? O jeito que os jogos são feitos hoje é uma indústria assim que tem 1 milhão de pessoas e é tudo tão complexo que não dá tempo de pensar nesse tipo de coisa. Pois tu, é. Tu perde tanto tempo criando a coisa, cada detalhezinho precisa de tanto tempo de trabalho. Olha que foi o último Gran Turismo, né? Tu não consegue ter a cabeça livre pra pensar nesse tipo de coisa que na época eles tinham, né? Então, em Duke Nukem em 3D, era isso. Acho que falamos tudo que tinha pra falar. Nós dissecamos, né? Bah, é verdade. Só faltou citar nome de fase por fase e quantos inimigos tem, né? Então, Matheus, chegamos num hiato após Duke Nukem 3D, que tudo veio tudo junto num jogo só. É. E entramos num hiato de continuação direta, né? Mas, devido ao sucesso em outras plataformas... Devido ao sucesso do spin-offs, nome spin-offs, do isso, muitos spin-offs. Muitos spin-offs, né? Eu acho que a gente não vai dissecar todos esses spin-offs, não. Vamos citar por vamos cima, assim. Por cima, né? Porque são vários jogos que deixaram a Apogee mais... Não, não deram aquela grana, mas deixaram ela viva, sabe? Relativo sucesso. Isso. Relativo. Porque tinha o nome Duke Nukem. Isso, exato. Tanto que se não tivesse o Duke Nukem... As falas clássicas, esses elementos do Duke Nukem, o jogo ia ser um joguinho genérico igual de tantos outros. É, pô, não deixa de ser, né? Sim, é. Então, acho que o primeiro que a gente pode citar é o Time to Kill, segundo a cronologia de criação. Isso, exatamente, para PlayStation. Para PSX. PSX1. É, hoje o pessoal chama PSX, né? Foi o primeiro jogo third person shooter da série Duke Nukem. Exatamente. Ele é bem estilo Tomb Raider, né? Isso. Então, chupanhado foda. Muito bom, muito bom. Não, é um jogo bom, cara. Esse Time to Kill eu gostei bastante, joguei na época. Frajola era fã, foi pra caralho. E ele tinha uma abertura tocada por uma banda, velho. A Megadeth. Ah, a versão do Megadeth desse jogo aí. Surgiu ali. Olha, mas, não, mas ali o tema do Duke Nukem. É verdade, mas aí, na intro do jogo, na primeira CG, tem uma música chamada The Thing I Hate, que é uma banda chamada Stabbing Westward. Ninguém sabia, né? Beleza. Ah, beleza, porque a música não ficou conhecida, enfim, mas tá na intro do jogo, sabe? Então, a CG inicial. O que esse jogo tem de diferente dos outros Duke Nukem? Primeiro que ele é em terceira pessoa, né? E na época a jogabilidade era muito travada, assim... Por assim, um jogo de primeira pessoa era bem aquele estilo Tomb Raider. Se tem história por cima. Os cenários eram grandes, as musiquinhas eram chatas pra caralho, cara. Sim. É, sim. As musiquinhas não tem muito aquele feeling do Duke Nukem. Não. Mas é claro, tinha um Puktas, sempre Puktas. E a história do jogo, isso, né, se passa em LA e tu tem que achar três cristais que tu pode... É isso mesmo, três cristais. Nossa. Que eles estão perdidos no tempo. Que isso! E tu pode entrar na máquina do tempo e explorar cenários do passado. Que isso! É, só na primeira fase você tem que pegar os três cristais, que é bem longa a primeira fase. É na cidade a primeira fase, né? E aí tu vai pro Velho Oeste, tu vai pra Europa, tu vai pra Roma, assim. No Velho Oeste, tipo, ele tem um chapéuzinho do Duke Nukem de cowboy. Em Roma ele tem uma roupa diferente, se não me engano. É, assim, isso aí. O Zero Hour, que depois o Júlio vai comentar, do 64, é bem parecido também, sabe? É, isso aqui é um spin-off, né? Não, sim, não estamos bem, como tomando ele como jogo principal. Isso. Time to Kill, ele começa a pegar, tipo, ele começa a ter mais movimentos novos, que é, no caso, agarrar as correntes pra subir, isso, porque poder rolar no chão, coisa do tipo, pra poder... É o estilo Max Payne, né? É tipo Uncharted. Não, mas é que ele é 3D, ele é a terceira pessoa, né? Então ele tem que ter... Ele é terceira pessoa. Nesses lances. Que ano saiu esse, Matheus? 1998. Olha, ó. 98. Copa. É, só não temos muito o que falar desse jogo. É, desse jogo... Não, tá bom. É só pra citar que ele é um dos spin-offs. Ele fez um devido sucesso, e na época as revistas davam uma nota 8, assim, pra ele. É. Que na época ele foi um bom jogo, né? Devido àqueles jogos, tipo, o Tomorrow Never Dies, lá do PlayStation, sim, que era uma merda foda. Eu amo. Mas era uma merda foda. É ruim. O Tomb Raider 1, que fez... É que esses jogos faziam sucesso na época. Não tem o que... Que não tinha outra coisa, né? Então era 3D, era moda, tinha que ter não, isso aí. Não tem muito a ver, mas lembra um jogo de 64 que fez bastante sucesso, era assim, que era o Mission Impossible, sabe? Isso mesmo, Mission Impossible. Bom, então, seguindo o PlayStation 1, em 2001, saiu o Duke Nukem Land of the Babes. O que é isso? Assim, ó, a história começa do Duke Nukem está no bar, e aí então ele tá lá no bar e tal, com uma gata lá, e aí nisso chega uma puta com um pick-up atrás dele, aí ele mata o pick-up, mata lá a puta, e aí fica um portal aberto, sabe? Aí ele entra por esse portal e ele vai para um futuro, Matheus, onde os alienígenas mataram todos os homens, só existem mulheres no futuro. Opa! E quem chega lá? Duke Nukem chega. Descobre que os alienígenas estão dominando o mundo, mataram todos os homens e existe lá uma resistência que é a Resistance of the Babes, uma coisa assim, que são só meninas de shortinho, de jeans curtinho e barriguinha de fora. Sala então. K-pop. Que delícia! Que delícia! Aí então Duke Nukem ajuda a derrotar o alienígena lá. E aí no final ele fica no futuro e o que ele faz? O projeto Repopulação. Ele fica no final e ele pega todas as meninas e ele faz o serviço com todas. todas para repopular o planeta, já que existem só meninas. Demais. Esse é Duke Nukem. O jogo é a mesma coisa do Time to Kill, é terceira pessoa, mesma jogabilidade, mesmo esqueminha. É uma sequência. Esse eu não cheguei a jogar esse daí ainda. Não, esse é só... Eu espero que algum fã faça a mesma coisa que o Time to Kill. Faça, porque é só gactas. E muitas frases de impacto com as mulheres, né? Ah, não. Muitas frases. Tanto que até o Time to Kill ele puxou aquilo lá de cagar na cabeça do monstro, isso, e dar o um chutão lá no, na goleira. Tem essas mesmas CGs, isso, né, do 3D melhoradas, né? Que inclusive é nesse, então, ele trova as meninas todo o tempo, né? E lá, antes do chefe final, o chefe final se apresenta e diz que vai dominar o mundo e não sei o que. Ele diz assim, blá, blá, blá. Eu odeio esse papo, vocês chefes, vocês vilões têm que mudar esse papo porque eu não aguento mais. E no final é sempre a mesma coisa, eu chego e chuto a bunda de vocês. Manja muito esse Duke. Duke manja. Sensacional. Também tivemos eu creio que pelo que eu li na época, assim, né, que não cheguei a jogar, o Duke Nukem Zero Hour, né, que é saiu pra 64, na mesma época aí, ele é meio que uma adaptação desse de PlayStation, não é, Fusca? Eu tive esse jogo. Então, por favor, Marvox. Zero Hour, né? Quando, no caso, saiu o Time to Kill pro PlayStation, tava naquela época daquela rixa, né? PlayStation, Nintendo, 32-bits, 64-bits. Aí a Nintendo já tinha recebido aquele Duke Nukem 3D, versão do Nintendo 64, e ela queria alguma coisa um pouco melhor, né, do que tinha lançado. Aí pegaram, e como o Time to Kill era direito da Sony, no caso, tava lá no como pro PlayStation, aí no caso parece que a Eurocom, acho que lançou a GT Interativa, coisa do tipo, lançou o Zero Hour pro Nintendo 64, e no Zero Hour ele é engraçado porque ele zoa com os próprios jogos da Nintendo. No caso tem cartaz do 007, como 007, coisa desse tipo. É muito bacana, tem zoeira com o jogo do Turok também, do Turok 2, que já tinha sido lançado, mas é um jogo que é bem, bem assim, bem diferente, porque ele também faz viagem no tempo, e é até bacana, porque tem uma fase que ele encontra com o Jack, o Estripador. Ele viaja para quatro épocas, é o presente, né, o futuro apocalíptico, onde explodiu tudo, o Velho Oeste e a Era Vitoriana, que é essa que ele encontra o Jack, o Estripador, sabe? Isso mesmo. Caraca. muito, ou... É isso mesmo, é o Jack Estripador, não é? Eu ele mesmo, que é... isso. Ou é o Barbeiro da Rua Flint? Não, é o Jack Estripador, que inclusive ele chega no momento que é um dos assassinatos mais famosos do Jack. Ah, é verdade, mulher, bom, lá. Bem lembrar. Eu não lembro o nome dela, mas é nesse momento que ele chega lá, sabe? É engraçado, porque no começo ele... o jogo inicia com ele andando pela base militar e tudo mais. Aí de repente ele começa a conversar com o passado dele, é o passado looking good. É isso, é porque o plano dos alienígenas é matar todos os descendentes e antecedentes do Duke Nukem, isso na mesmo. História, saca? Então ele vai atrás. Essa é a história do Zero Hour, é muito bacana. bom, ele é em terceira boa. Pessoa também, né? Ele é. E é bacana também o modo multiplayer dele também, é bem diversificado, porque você consegue jogar com os inimigos também. Você consegue encarnar os inimigos e ir pra cima metendo bala no pessoal. Lembra que a Nintendo World puxava muito saco desse jogo? Puxava. Pra caralho. Bom. Dos cinco jogos que saíam pra 64, um era esse, e aí ela falava bastante. Assim, né? Sim. Então tem aqueles menos famosos, né? Tem o port para Game Boy Advance, que é Duke Nukem Advance. Até estava olhando aqui com o que é esse Duke Nukem Advance aí, rapidão? Eu nunca joguei. Ele é tipo... Ele é uma 3D? Adaptação do 3D, Ah, bom. Só que ele é mais bonitinho, assim. Uma mim! Ah, tá. Eu jogava ele... Lembro que eu ia no café com a gurizada e ficava jogando no Advance. Mas ele é uma adaptação, assim. Ele é bem melhor que, obviamente, a de Mega, assim, que as de celular. Mas ele é de Game Boy Advance, então é aquele sonzinho podre, meio mal feito, assim. Mas é... Ah, tem que ter, não, né? É. Dinheiro. Tenta. Então teve essa adaptação do Game Boy Advance. Também teve um meio novo aí, que saiu esse ano pra DS, né? Que ano passado falaram na E3 que até a trilogia do Duke Nukem, que era pra sair o Duke Nukem Forever. Ah, e aí, que era isso pra sair só pra DS e PSP, né? Aham. Uhum. Três novos. Então, um deles já saiu pra DS, que é o Critical Mass, se eu não me engano, que ele é basicamente uma versão desses antigos em 2D. Então, ele é igual daqueles em plataforma antigo, só que é com o Duke. Ele é divertidinho, assim, mas ele é muito repetitivo. Eu cheguei a jogar ele, eu joguei umas fases e tal. Ele é muito igual, assim, as fases. Ele é muito repetitivo, Mas é o mesmo feeling daqueles antigão. Tu vê de lado, tu sobe nos prédios, tu mata os porcos e tal. É um Duke, mas é fraco, assim. E aí a versão do PSP eu não sei quando vai sair, mas é o mesmo feeling, é a mesma coisa, assim, e é pra sair mais dois, mas ó, acho que não deve ter vendido muito bem, talvez não saia. Tem aquela do Manhattan Project. Isso, eu ia falar, Marvox, tem esse Manhattan Project. É até interessante, assim, essa parte do Manhattan Project, na verdade, ele foi lançado só pra, como se fosse um petisco, porque naquela época já tava com ideia de lançar o Forever, já tava quase pra sair, eles lançaram o Manhattan Project pra falar assim, ó, tó, enquanto o Forever não sai, vocês jogam o Manhattan Project. Tem aquele jogo de pinball, Balls of Steel, que tem a clássica mesa do Duke Nukem, vocês lembram? Isso. Esse jogo é bem... apesar de ser de levar o nome do Duke Nukem, ele é bem underrated, esse jogo. Só Julie, obrigado. Só Julie joga. Julie eu, Matias, Três Pássaros de Lost World. Tivemos muitas, milhares de tentativas abortadas de sair o Duke Nukem, que hoje se chama Forever. Mas já teve milhares de nomes. Então, começamos essa lenda agora. Em 97, né? Foi a primeira 97. Aparição de Duke Nukem Forever na E3 de 97. Uhum. 14 anos atrás. Lembro que a E3 de 97 foi uma das melhores E3 aí citadas pela crítica e tal. Porque tinha vídeos de GoldenEye, de Final Fantasy 8, 7, o caralho, sei lá... Metal Gear, sabe? Gugão, Hill. Beijo, Gugão. Beijo pro Gugão, né, cara? Foi a E3 de Gugão. E aí, saiu esse vídeo do Duke Nukem Forever. O pessoal na época, tá, Duke Nukem, beleza, né? É um bom jogo. Mas o hype era huge, né, cara? Tivemos até um vídeo, né, da jogabilidade. Não, que era... 97 apareceu só um vídeo do jogo, teaser do jogo, se não me engano. Isso. Eu vi a primeira citação desse jogo do Duke Nukem Forever numa revista antiga de PC, Computer e Game. Nossa! Eu comprava muito isso. Aliás, eu lembro até a capa. Essa Computer e Games tinha a capa do Quake, né, desenhada. Ah. Ela vinha sempre com CD, com demos, né? É, isso tinha mesmo. Jogo completo. que felicidade. Que nostalgia completa, né? Então, acho que o demo então foi da próxima vez que eles anunciaram. 98 foi um demo jogável. Tanto que... Não, demo jogável não. Não, demo, foi um vídeo. Demo de gameplay. Desculpa. Isso, isso. E aí parece que em 99 o pessoal já tava fazendo a pré-venda do jogo. E muitas almas compraram o jogo. Vocês estão sabendo disso, né? Então, porque foi bem assim, né? Tipo, em 97, 98, eles estavam falando que iam lançar com a engine de Quake 2. Isso, aquela, é isso mesmo. Aí em 98 a 2002, né, eles estavam já com a ideia de que iam lançar com a engine do Unreal. E o Unreal naquela época já era um jogo bem bonito. Isso, era uma coisa então, mais linda que tinha. Exatamente. E aí, aí 2002 começou a aparecer, acho que nessa época de 98 e 2002, que a gente lembra, quem viu o vídeo, lembra daquele vídeo do cassino, daquele vídeo que verdade. Tem um burrinho, que aparece umas mulheres, aquela mãozinha estilo 007 GoldenEye. Verdade. Entendeu? Não sei se vocês lembram. Não, com certeza. E o vídeo tem que estar aí no post. Esse link tá no post. Todos os vídeos e remetações do Duke Nukem Forever estão no vídeo pra vocês verem o que a gente passou desde 1997 e 98 esperando esse jogo. É tipo... E aí em 2003 e 2006... Eles iam lançar com a engine da ID Tech 4, que é o Doom 3. Que em 2006, entre 2003 e 2006, tiveram dois vídeos. E que 2006 quebrou. O vídeo que o pessoal mais lembra é o vídeo que o Duke Nukem, que quando o personagem olha pra baixo, aparece o corpo do Duke Nukem. De onde que eles tiraram esse corpo? Do Fear. Mas foi até 2006, porque em 2006 a Pudge quebrou, né? Through the Realms ali. Total. Ela foi pro saco. Acho que o último jogo que foi lançado foi aquele Prey, né? Essa parte interessante também dessa história, porque assim, de 2007 a 2009, começou a ter umas besteiras na 3D Realms, ela começou a já ter conflito com a Take-Two e com a Infogrames, quem lembra da Infogrames? Que apareceu Tatuzinho, né? E ela começou a ter um problema muito sério, porque parece que eles já tinham prometido, a 3D Realms tinha prometido que ia fazer o jogo, e aí eles falam, pô, e aí, vai lançar ou não vai lançar o negócio? Ah, fica enrolando, não sei o quê, pô, se você não lançar até tal data, vocês vão pagar uma multa. E parece que a produção, já na época, em 2004, nessa período, 2003, 2004, 2006, em 2004, é muito sem noção, porque eles chegaram a gastar já, assim, o George Brossard, do próprio bolso, ele tirou $20 milhões para poder produzir o jogo. Ele sem patrocínio nem nada. Caralho, no amor, entendeu? Né? No amor. O cara, tipo, tava tentando fazer. Pô, quanto que custou GTA 4? 10 milhões? No máximo, né, cara? Entendeu? E rendeu quanto? 30 milhões, 40 milhões de dólares? O Duke Nukem 3D não tava nem pronto e já deu $20 milhões. Ia ser um jogão, então, né? Tá louco, né? Era olha a coisa. E se fosse lançado em 2002, pensa, pessoal, chapas do Super Controle. Se fossem lançado em 2002 de verdade, como eles tinham prometido pra Take-Two, olha a lista de jogo da época. Hitman 2, The House of the Dead 3, 007 Nightfire, o primeiro Mafia. Meu Deus, ele ia chutar a bunda de todos. Entendeu? Roller Coaster Tycoon. Ah, pelo amor de Deus, né? Aí tinha o Turok Evolution, Toca Race Driver, The Sims Online. Porra, cara, ia arrebentar todo mundo. Não. Hitman 2, cara, que eu já tinha até falado já. Hot Sim. Wheels Velocity X, que isso, velho. Não, e todos os jogos... Caraca, tá louco, imagina, que nem tu falou. Não tinha nenhum jogo que ia ser páreo pro Duke, sabe? Nenhum. Não ia, porque se vocês verem, nesse vídeo mesmo que tá no Super Controle, tem uma cena que aparece ele catando, tipo, não era aquele negócio de tomar água, coisa do tipo. Tinha umas vending machines nas fases. Você colocava o dinheirinho na vending machine e pegava o seu suprimento pra poder aumentar a vida. Negócio, sabe, era total tipo, era uma coisa inovadora pra época. Ainda é inovador, né, mesmo o Duke 3D já foi inovador, o Forever, ele era muito mais inovação, né, era... Pois é. O hype, é o maior hype já existente em qualquer jogo, eu acho. Sensacional. É tipo um Chinese Democracy. E eu lembro que até o valor da multa que a Infogrames ia ter que cobrou da 3D Realms foi $12 milhões. Uau. Só que a Take-Two não recebeu esse dinheiro, porque parece que a 3D Realms, eles reviram o contrato lá no julgamento lá e falou, não, você tá querendo levar em cima de mim aqui, não vem com essa não, que a Take-Two queria pegar e lançar. Foi sério o troço. Meu, os caras estavam trabalhando, fazendo o jogo, ou estavam fazendo o que, cara? Porque, porra, mais de 10 anos fazendo esse troço. Então, uma coisa é tu levar de 5 anos fazendo o jogo. A gente ia ver o jogo, entendeu? Um negócio sem noção total. Mas é que é uma empresa de fundo de quintal, o troço, pros padrões de hoje. Na época não era tanto, mas daí foi aquela evolução 3D. Tu viu quanto jogo bom saiu em 97, 98, sabe? Se você for ver também a ID Software, quantos jogos ela lança por ano? Nenhum, né, cara? Não tem, sabe? Talvez por década, um por década seria? Pois é, aí começou nos anos 90 e beleza, né? Mas agora tu vê, vai lançar o Rage aí depois... Rage, agora com o tempo, né? E não é só dela, ela tem ajuda de uma galera aí, não lembro... A Bethesda também tá no meio disso. A Bethesda acho que tá no meio também, bom. E então, depois de todas essas loucuras aí, esses paus violentos, a 3D Realms meio que decretou falência, né? Foi um esquema meio... É meio obscuro até ela, hoje. Ela quebrou ou não quebrou? Porque ela tá funcionando até hoje. Então, olha só. Aí o que aconteceu? Em 2010, veio aquela... Vocês devem ter visto no site de matérias de games e tal. Aquele negócio de que adeus 3D Realms, que aí postou no Natal. Aí postou no Natal uma foto com todos os funcionários dando adeus e tudo mais. Vocês chegaram a ver isso? Sim, que era o fim do Duke, né? Né? Era o fim mas era o fim da 3D Realms mesmo, fechou. E era o fim do sonho nosso de ter Duke Nukem Forever, né? Então, a gente achou que, meu, morreu, já era, fim, ninguém ia ver mais porra nenhuma, ia ficar no 3D no máximo, né? Não deu uma semana, né? Aí, o que aconteceu? Aí veio o Randy Pitchford e comprou, né, o Duke Nukem. Falou, não vem com essa não, esse jogo vai lançar. Sai e acabou, daqui. Ainda pegou bem. Pegou e comprou, né? Aí o que aconteceu? Aí a Gearbox já tava com várias produções. Aliás, Gearbox foi a empresa que trouxe ajudou, né, também. Ela trouxe o Half-Life Blue Shift e o Half-Life... Sim, o dos militares lá, esqueci o nome agora. Também esqueci. Mas é isso aí. E aí o que aconteceu? Ele pegou, tipo... o Randy Pitchford pegou e chamou um estúdio independente. Tipo o que aconteceu com Half-Life e Portal 2, entendeu? Uhum. Chamou uns caras lá pra construir um jogo, né? Que acabou virando um ícone, né? Mas, tipo, chamou uma empresa chamada Triptych Games, que é um estúdio independente. Falou, negócio é o seguinte, vocês vão trabalhar no Duke Nukem Forever. só que vocês vão trabalhar aqui dentro da Gearbox. Porque ele, o Randy queria ficar no meio da produção, 24 horas. O cara, tipo, era fã que nem a gente. Só que imagina um fã com dinheiro pra produzir o jogo. Melhor ainda, né? Porra, melhor, né? Isso aí melhor mesmo. Ainda, né, meu? Aí o cara chegou assim... Aí os caras começaram a produzir o jogo. E aí é aquela coisa que vocês estão vendo até hoje, que daqui, não sei, em junho, 14 de junho, tamo aí. Daqui uns dias tá aí, né? Isso. E tanto que na época, quando deu essa falência aí, essa quebrada violenta da 3D Realms aí, saiu vários vídeos do que era pra ser o jogo, né? Vocês lembram? Uhum. Foi tudo... Todos chorando ainda, recolhendo as lágrimas, comprando lenços, né? E aí saía vídeos, olha, era pra ser isso o jogo, e nós chorávamos mais. Não, muito tá foda. É, aquele vídeo que ele fumava o charuto e jogava fumaça com o símbolo atômico, que ele tava na academia. Com o Monster Truck rampando nos lugares. É. E nós chorava, e eu lembro que eu dizia... Eu entrava no MSN gordo, tu viu o vídeo do Duke, ele, Julie, tô até agora vendo de novo. E nós, meu, não vai sair nunca isso, saca? É tipo que nem quando morreu o Michael Jackson, sabe? É isso aí, cara, é tristezas da nossa vida indo. Todos é verdade. E aí, todos ainda choram. Bem que é um jogo, né? Não é uma pessoa que morre e não volta nunca mais. Então, o cara foi lá, comprou e fez, e tá todo mundo feliz esperando, todo mundo com um sorriso no rosto. Alegria. Exatamente. É legal que quem comprou o jogo Borderlands, a edição Game of the Year, tem uma chave de acesso, né? Pra poder acessar. Dia 3 de junho vai sair a demo, e aí você insere o serial number e você consegue jogar a versão demonstração. É, no Steam. Bem lembrado. Isso, na Steam. Isso mesmo. Essa apogia, ela é meio engraçada, né? Que tu olha nas entrevistas, eles se orgulham que os direitos autorais, né, da produção do software deles, eles costumam deixar pra quem criou mesmo, enquanto que as outras empresas concorrentes ficam tudo pra elas, né? Então, exato, elas se orgulham muito, pros funcionários é legal, se sentem valorizados, né? Mas daí as outras enriqueceram. E ela não, né? Não, não é legal pro mundo capitalista, pra eles até pode ser, né? É, pois é. Aliás, o Randy, ele falou o seguinte, que eu apostei nestes desenvolvedores que fizeram parte deste projeto lendário, e eu apostei que nenhum de nós queria viver em um mundo sem Duke. Manja, eu joguei a versão final do jogo e é uma experiência incrível. E quem que tava do lado dele? George Broussard. Toma essa, cara. O cara, aliás, nessa notícia, direto da Gearbox, que eu li no site europeu, tipo, tá falando também que os jogos já estão sendo prensados. Se não é que nem Gran Turismo, eles, cara, vão lançar pronto, então. Os jogos já estão sendo prensados nas caixinhas, colocado dentro das caixinhas. Dia 10 de junho vai chegar na Europa e 14 de junho também nos Estados Unidos. Só assim, né? Citar um pouco das polêmicas que o jogo já causou, né? Pré-lançamento, né? Ali, né, dos vídeos, né, muito vídeos novos, galera chorando, como o Julio falou. Cry Rivers, né, cara? Crying Rivers. E aí aparece... Quando é que o jogo ia ser lançado mesmo? Em maio, né? Maio, dia 6 de maio. E aí aparece aquele vídeo do produtor falando... Amigos, eu sei que... Ele falando assim, né? Aí o vídeo, né, mas resumindo ele... o jogo vai ser lançado e tal. E aparece um cara atrás trocando a data, né, do muito jogo. Bom esse vídeo. Trocando a data, ele... O que aconteceu, cara? Como assim? Vai ser adiado de novo? O que tá acontecendo? De novo! Teve gente que comprou esse jogo em 97, em 98, em 99. E não chegou ainda, sabe? E não chegou! As pessoas estão guardando os tickets até hoje! É muito a foder esse vídeo. É muito bom. É tanto que a indignação vai embora de tão bom que esse vídeo. Tu fica indignado que foi adiado mais uma vez e tu vê o vídeo. Não, deixa os caras. Deixa os caras trabalhar. Que esperou 10 anos pra essa merda. Mais um mês não vai custar muito, não. E não, tem aquele não vídeo vai, não. E tem aquele vídeo do cocô, né? Que falaram mal pra caralho. Nossa, cara, como não, assim? Não sabe? Vi. Dá pra você pegar o cocô nas privadas e tacar e até bichos, desenhar, cara. Até, né? Desenhar nas paredes, saca? Pessoal, que coisa nojentinha. Vamos se fuder. Mas, né? Isso foi 1º de abril, né? Mesmo que pode ser que esteja no jogo, porque eu acredito que tenha, mas é 1º de abril. Né? Bom, uma coisa que dá pra saber que tem é pegar alguma coisa e desenhar nos quadros brancos que tem nos jogos. Isso, então, é verdade. Nas fases. E as várias lésbicas e mulheres se pegando e no Nuken anãozinho olhando pra... Bom. Aqui no Brasil, o Bolsonaro vai querer proibir isso. Lésbica. Aliás, eu acho interessante, assim, quem tá muito assim, com muita ansiedade de jogar o Duke Nukem Forever, visitem o site promocional. Tá show de bola. O BoobTube. É, também. Mas o DukeNukeForever.com, nossa, o site tá lindo, meu. Lindo demais. Muito bom. Não, porque tinha aquele site antigão lá, DukeForNet, ninguém merece, né? Mas é, esse DukeNukeForever é muito bom. Aliás, tem até uma tem uma sessão lá chamada How of Humility, que ele pega e aparece as imagens do Duke Nukem, o que ele estava fazendo nesse tempo todo de criação. Aí aparece ele caçando tubarão com a mão, aí aparece ele ganhando dois troféus do Oscar, aí aparece a frase: ganhar dois troféus do Oscar ao mesmo tempo é como ter duas mulheres. É meu ídolo. Ah, é fantástico essas fotos. Aí tem é muito engraçado, tem assim, é, ele escalando o Everest, aí aparece ele com uma plaquinha: Hail to the King Everest. A última ação promocional aí, que desses dias atrás, né, que gastei muito tempo fazendo, que foi o BoobTube, né, que é um site dedicado aí a 2K Games, né, fez aí um joguinho rail shooter com mouse, que o Duke joga contra uma mulher, e se tu ganha dela nos tiros, né, que tu dá com o mouse e tal, ela vai tirando a roupa, né, tu tem que ganhar três vezes dela, e aí ela fica, mostra os titi. Top, né. Aliás, nesse site aí também tem uma promoção que você ganha uma viagem pra Las Vegas. Você pode mandar sua foto, aí os caras vão, olha, sei lá, é, parece que alguém julga a foto e tudo mais, e o vencedor da foto ganha a viagem. É, então aqui ninguém vai ganhar. É. E tem algum tema, eu não lembro direito, tem que ver no site. Mas assim, ó, gurizada, eu abri as quatro mulheres, tá? E o jogo é difícil pra caralho. Como assim abriu as mulheres? Eu joguei também, é muito, muito difícil mesmo. Não, só pra você sentir o nível de sabe, de ansiedade, nível de diversão da equipe da Gearbox, do pessoal que montou o site, como eles estão ansiosos, assim, esperançosos pelo jogo, é, logo quando você entra no site, do site promocional, aparece aquela coisa de contagem de montar o site 100%, é o símbolo do Duke Nukem, o símbolo atômico, né? Atômico, né? É, quando começa a chegar perto do final, já solta a música de abertura a música nova de abertura do jogo, e ele já começa: I got balls and steals. Muito bom. Então, terminando esse cast longuíssimo, quase tão demorado quanto a programação do Duke Nukem Forever. Olha, antes de terminar, e é isso, né? Então, Duke Nukem Forever, Forever Cast. Forever nos nossos corações, forever nos nossos... Só lembrando, vamos fazer um preview em vídeo do Duke Nukem Forever aí, com o demo ou com o jogo recém sair aí, se alguém... Sensacional. Baixar, né? Com nós, cerveja e mulheres. Oh, sim, Grison, um presente. Então é isso aí, né, Duke Nukem, todos os games citados, alguns petiscos não citados, porque são petiscos, né, óbvio. Petiscos. Se você não jogou, por favor, vá atrás, baixa aí Atomic Edition, tá no link do post, vale a pena. E feedback sempre. Por favor, amem, amem. Ah, eu gostaria de agradecer o convite, meu primeiro podcast, muito legal. É. E matar saudades, que eu sou das antigas, essa época pra mim é muito boa. Ó, chamaremos o Grison e Marvox para um cast de adventures e de jogos de PC antigos, em breve, em breve. E Marvox, posso... aí, queremos agradecer a sua grande presença, Marvox Brasil, né? Um cara... Eu que agradeço, velho. Meu aniversário é no mês que vem, eu já ganhei o presente, cara. Olha que lindo. Mas que dia é o teu aniversário? Meu aniversário é 25 de junho, cara. Ah, pô, mas eu já ganhei meu presente de aniversário, pô, cara. Nenhum presente bate, tá no super controle, velho. Olha só. É, esse cast vai pro ar ali no começo de junho, então. Sinta-se presenteado, né, cara? Não, sim, é exatamente. Me sinto presenteado, cara. Show de bola. E tu quer fazer um jabai do teu blog também? Pessoal, meu blog acabou de fazer 2 anos aí. Pessoal, pode acessar aí marvoxbrasil.wordpress.com. É isso aí, eu tô contente de ter participado aí do Super Controle Podcast. É, tem mulher pelada no blog? Senão o Duke Nukem não vai entrar. É verdade. Então é isso aí. Não dá, né? É complicado, né? É complicado. Mas é, pessoal que quiser, que gosta aí de assuntos nostálgicos ou até assuntos novos, pode acessar meu blog aí e comentar, que eu vou ficar muito contente aí de receber todo mundo. Então, Super Controle 2 anos, blog do Marvox 2 anos. E do Duke Nukem Forever 14 anos. Amanhã, até a próxima.